9-4353-0150. Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Sabia que na próxima quarta é Dia do Consumidor Brasil? Dia de todo mundo conseguir desconto. E para encontrar o que você quer, dá um busca no Buscapé. Tem smartphones, eletrodomésticos, moda, tudo com até 50% de desconto. No Buscapé você tem segurança total, navegue logado. E se a sua compra não chegar, o Buscapé te protege em até R$5.000. Dia do Consumidor Brasil ao vivo no Buscapé é dia 15. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Dá um busca, 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio. Estádio 97. 97. São Paulo eu vou ficar. Corinthians aloprar. O Palmeiras vai ser minha piada. E o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Esse é o Estádio 97. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece extra economia. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Muito bom, tá no ar Estádio 97. Essa é a hora que o trânsito tem um som, é o som da Energia 97. Ah, é. Boa, é verdade. Boa tarde, hein? Boa tarde. Boa tarde. Tá todo mundo ouvindo. E aí? Eu sou o Alê. Boa, Alê. E aí? Ô, Sombra, como é que você tá, nego? Eu tô ótimo. Quero mandar um abraço pra todos os ouvintes. E também para um participante que está ausente hoje, a Mudinha do Pantanal, que não veio hoje. Quem? Mudinha do Pantanal, lembra? Mudinha do Pantanal? Eu não assisti essa novela. Pantanal. Dá um abraço, hein, velho? Ali, eu ouvi dizer que o Domênico foi casinho da Juma. Você tá brincando? Da Juma. Juma Marruá. O que é a Juma? Não sabia, não. Da novela do Pantanal? Ah, tá, não fui. Não foi? Não foi. O que ela se transformava mesmo? Tive esse... Onça. Não tive esse prazer, mas vou dizer uma coisa pra vocês. Parabéns, Léo. Manda um parabéns lá pro seu primo. É dia deles hoje. Hoje é dia dos DJs. Opa, beleza. Internacional, seu velho. Ontem foi o dia das mulheres e hoje é dia do DJ. Um abraço a todos eles e todos que trabalham na energia. Ô, Ale, Mudinho do Pantanal... Mudinha do Pantanal, quando cresce, vira o quê, hein? É, eu acho que vira samambaia, né? É. Mas essa é do Dentinho. Acho. Aí não dá, hein? Eu tô preocupado hoje, mas é com o Palmeiras, viu, Sombra? Por quê? Ah, porque o Verdão, ele vendeu Jesus, machucou Moisés. Ah, eu falei isso aí. Comprou guerra e deve ser castigado por Deus, né? Já começou ontem. Pô, quem vai ser castigado por Deus aí é o Flamengo, hein, velho? Pegou o time do Papa lá também, espancou os caras, hein? Ah, é verdade. É até pecado fazer aquilo com o time do Papa, hein? É outra verdade. Coisa, hein? Você viu qual que é o nome do goleiro, né? Do São Lourenço, né? Não vi. Mais pesado que sono de surdo é Torrico. Torrico. Que é uma prova que dinheiro não traz felicidade, Torrico. Né? É verdade. O que adianta Torrico? E o goleiro ali confessou, hein? O Diego, o primeiro gol do Diego de falta lá, parecia aquele pai que bate a falta no filho pro filho fazer a ponte. É. Igual, né? Igualzinho, velho. Não é, Sombra? E o goleiro nem o cara segurou o L1 e apertou o quadrado, velho. Isso é louco. Aliás, todo goleiro gosta de uma bola daquela pra sair na foto, né? Tá louco, João. Muito bem. Ali aceitou. A grande defesa. Temos prêmios pra você que ligar no Estádio 97, ligando e dizendo: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E tem prêmios novos, hein? Olha aí. Quem disser todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers valendo o clássico do dia. Olha aí! Amigo! Clássicos do McDonald's de presente pra você no Estádio 97. Legal, então, olha, anota a frase aí, cara. Todo dia de clássico no McDonald's. E é voucher pra você e pra sua companheira. Pra você e pro seu companheiro. Não é não? Opa! Legal! Vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bento! Vamos aí! Chama aí, meu! Vamos começar aqui com o tricolor. Vamos, São Paulo! Tricolor hoje, ó! Barcelona da América do Sul. Vamos ser campeão! Vem, tricolor! Puta, como joga bonito, hein, Bento? Puta, foi demais! Joga bonito, hein? Hoje já chamaram o cara pra conversar, vão aumentar até 2021 aí. Acelera o processo! O mito tava certo, né? Isso aí, só posso falar. Luiz era bruxo. E olha. Não é um exagero dizer que ele tá jogando muito. Não, tá jogando muito. Isso aí é aquele que vai sair por 50. Já tinham oferecido 20, né? Não, foi 20 milhões, não foi? É de reais, né? Então, agora vai sair mais. E olha, contra o Palmeira, Sidão, mais uma vez é baixa. Né, o Denis terá nova chance no gol. Certo. Certo? E o Prato tá falando esse instante lá no São Paulo. E o Michael não vai também. O Prato está falando agora da entrevista, meteu outro golaço de cabeça ontem. Pô, verdade. Impressão minha, Sombra, todos os gols que o Prato fez até agora no São Paulo foram de cabeça. Sim. Sim. Ele não fez nenhum de pé ainda. Ainda não. Parece que não pode. Média de um gol por jogo. Já não tá... pode? Não, ele apostou com o pai dele. Tá no contrato. Mas é um chute de cabeça. Então, o maluco ele chuta com a cabeça, né, velho? A bola vem mais... O cruzamento vem devagar. Cabeça de quina, né, velho? Ele ataca a bola, né? Ele ataca a bola. Cabeça de quina, velho. Ele vai pra cima, né? Vou te falar, que contratação do Prato. É o melhor centroavante do futebol brasileiro hoje? É. Se não for o melhor, é um dos melhores, viu, meu? Vou te falar. Ele O Fred tem feito bastante gol. Não, mas entre Prato e Fred, eu até inclusive quando os dois faziam parte aí do elenco do Atlético, eu falava que o Prato era bem melhor que o Fred. Você sabe o que acontece? É que o Prato, além de ser goleador, pra quem acompanha bastante os jogos de São Paulo, vê que é o seguinte, ele participa ativamente, inclusive, da formação das jogadas. Ele faz o pivô, ele faz as tabelas, ele volta, tira o zagueiro da área. E não é e com qualidade, não, cara. Ele mudou. Um defensivo também. É. Ajuda na marcação. Ele você assistiu o jogo ontem, Leonardo? Assistiu? O que você achou? Achei que o São Paulo foi bem. Achei até que foi um pouco mais seguro defensivamente. É. Talvez pelo caráter decisivo do jogo, né? Tava melhor, né? Posicionado. Achei que um pouco mais seguro. E todo mundo tava voltando para marcar. Senti muito. Conforme o jogo exige, eu acho que eles vão ficando um pouco mais concentrados, mais focados. A gente tá falando da defesa, né? Do momento defensivo. Porque ofensivamente, o time tá voando, principalmente pela participação individual de alguns atletas. Ontem foi noite do Luiz Araújo. Eu acho, inclusive, aí não é crítica, né? Mas eu falo assim, poderia ter sido 6-1. Com certeza. Fácil, mas muito fácil. No primeiro tempo... Poderia virar, né? No primeiro tempo ele poderia estar 4, ó. O Wellington Nem é um ótimo jogador, mas só que eu acho que ele ainda tá um pouco sem ritmo de jogo. E então o Wellington perde o tempo, né, ele perdeu 2 gols feitos, assim. O Wellington Ney, ele perdeu 2 chances, assim, muito feitas de gol. Mas é bom ver o São Paulo jogar assim, né? Impressionante. Legal você ver o coletivo e começando a ver o individual que desponta, né? O que não dá pra entender, começa Sombra, a fazer a diferença, né? É quando as pessoas aí veem o Wellington Ney aí finalizar mal, os comentaristas esportivos, e falam, não, mas não é a dele finalizar. Pô, o cara é atacante, cara. O cara atacante, se não for a dele finalizar, a dele é fazer o quê? Não dá pra entender, porra. O cara joga lá na frente. Dele fazer gol. Entendeu? Não, e o cara ainda fala assim, tipo, com, sabe, com ar calmo, motinho assim. Como não, se fosse professoral, temos que entender, né? Que não é a do Wellington Nem a finalização. Para. Porra, né? O cara joga na frente do gol adversário. É o Romero que faz gol pra caramba, é uma porcaria. Pois é. Não. Mas não dá pra comparar. Tá zoando ou tá falando sério? Tô falando sério. O Romero tem feito gols, inclusive o ano passado ele foi artilheiro do Corinthians na Arena. Tem feito gols. Indiscutível, é um atacante que faz gol, gente. Certeza que o Romero que faz gol é ruim. O Romero catou algum belisco do Alemão. Não, pera um pouquinho. Quem faz gol é bom e quem não faz gol é ruim. Ontem o Fred fez gol. É bom. Ele jogou mais do que o Dudu, então? É isso que eu tenho que entender? Não, mas são posições diferentes. Só pra entender. Não, então vou te explicar. O Fred fez um gol ontem. Ele jogou mais do que o Dudu? Não, então vou te explicar. Um centroavante vive de gols. Ah, o Dudu não é centroavante. O Mano tá falando que... O Dudu faria uma dupla de ataque perfeita com o Fred. Não, sim, mas o Mano tá reclamando que o cara fala que o Wellington Nem não faz gol. O Dudu não fez gol ontem. Não, você não entendeu ali. É, o que me espanta... Não, mas peraí. A discussão ela foi para um outro lado. É, o Wellington Nem... do atacante. O Wellington Nem... Mas não acho que o Romero é bom, porque ele partilha da Arena Corinthians. Mas pera, não foi isso que eu falei. Então você não ouviu, eu vou repetir ali. Com relação ao Wellington Nem, tem comentaristas ali que falam... Não, o Wellington Nem, ele é um bom atacante, mas não é a dele finalizar. Ele não finaliza bem, não é a dele. Eu acho um absurdo um comentarista falar isso. O cara é um bom dentista, mas pois ele não sabe fazer obturação. O cara é um bom dentista. Pois é, o cara é um bom cirurgião, mas de vez em quando o paciente morre, Gê. É um bom cirurgião, cacete. O que a gente pode dizer é assim, olha, de repente o cara não tem a mesma qualidade de finalização do Prato. Não tem a mesma qualidade do Fred. Mas dizer que Sombra, o atacante, um cara que é não atacante, sabe fazer gol. Então, é isso que é absurdo. E é mais absurdo as pessoas ouvirem e não questionarem o comentarista. Mas pra isso existe você, mano. Não, mas é pra que tá, vir Sombra. Aqui e questionar falar. E enquadrar os comentaristas. Não, e é mais absurdo ainda o jogador que joga no ataque, sabendo da deficiência dele de não finalizar bem, não treinar isso daí pra poder melhorar. O Henrique Ceifador tá fazendo gol pra caramba. E é ele ruim. Não é bom. Não é bom. É igual aquele Hernani Brocador também. Agora, destaque ontem, destaques também, além do Luiz Araújo, pro Prato. Thiago Mendes também jogou muito. Jogou muito. O Cícero também joga muito. Tá jogando ele muito. É constante. Hã? O Cícero é aquela coisa. Não tem jogo ruim, não tem. Vai. Mas vamos falar uma coisa de ontem. São Paulo tem baixas, hein? Como os caras bateram ontem no São Paulo. Boa pra homem, velho. Que boa pra macho. Não, mas ontem, mano, os caras estavam fazendo rodízio de falta no Cueva. Olha, vergonhoso, hein? Pra tentar expulsar o cara, hein? Não, mas fora isso, mano, os caras bateram pra caramba. O Geninho mandou bater, hein? Pelo amor de Deus. Vai jogar caixa de ferramenta mesmo, vai jogar o quê? De cara limpa com o São Paulo? Pelo amor de Deus, hein? Os caras bateram demais ontem. Foi covardia, hein, velho? Ah, covardia. Mas o São Paulo vai fazer os gols que precisa lá, velho. Vai fazer mais 10 gols. É, agora o São Paulo perde o Maicon. Já tava sem o Maicon, né? Vai. O Cueva é dúvida. Apesar, o Cueva é dúvida. O Luiz não, também, que o Luiz saiu mancando, depois o Sancho já falou que... Você acha que o Luiz Araújo é um cara que pode ter mais talento do que o Lucas, que hoje tá no Paris Saint-Germain? Eu quero ver um pouquinho mais, eu quero ver essa sequência que começou muito bem, mas eu acho que ele tem que jogar mais tempo num bom nível, os grandes jogos, pra gente fazer essa afirmação, né? Porque o Lucas, quando ele tava jogando... Você é muito cuidadoso nas palavras, né? O Lucas, ele jogou bem por mais tempo. Então vamos ver se o Luiz Araújo consegue manter essa sequência, que por enquanto tem sido espetacular. E o Rogério Ceni deu recado, ele quer experimentar ainda o Renan Ribeiro no gol. Eu acho que é uma boa pra ele. Quer dar chance pro Renan Ribeiro, né? Que não será agora contra o Palmeiras, né? Deve ser em alguma partida do Campeonato Paulista. Palmeiras, né? Você falou que o São Paulo deve ter desfalques, né, e terá. O Palmeiras também bem alternativo, né? O Eduardo Batista já avisou. Ah, mas é um mega elenco, né? O reserva tem cara de titular, é favorito, amplamente favorito, né? Ah, o Rogério mesmo falou que com o elenco que o Palmeiras tem, né? Só tem jogador bom. Não, sim, mas tudo bem. Mas se você tirar alguns jogadores ali do Palmeiras... Certamente talvez não jogue no Palmeiras. Não, se não jogar o Dudu, por exemplo, que é titular absoluto... O Guerra ou o Borja vai jogar? Não, então o Guerra é provável que jogue. O Michel Basso pode ser que jogue. Tô gemendo o porco, né? Vamos aí. Domênico pediu pra segurar. Pediu pra segurar? Me pediu um fricou. Porco. Ah, é? Não, então peraí. Vamos esperar o Domênico voltar pro estúdio. Vamos ao Santos. Vamos ao Santos, então. Ele teve que fazer alguma coisa. Tá no estúdio, graças. Ah, ele foi ouvir um lançamento do Nile Rodgers. Na verdade, ele foi encontrar o Calção. Calção? Pra dar, entendeu? O Domênico é um cara que poderia tá ilustrando os livros de história, né? Sabe de vez em quando você abriu o livro de história, tinha aqueles caras aí da época medieval, alguma coisa do tipo, lá, sei lá. Sim. Narrando. Velho, não, tudo, desde os primórdios, velho. Sabe? Desde aquela época que o homem arrastava a mulher pelo cabelo. Você imagina o Domênico vestido de cavaleiro medieval ou não? Até os tempos da era medieval, cara. O Domênico é um cara caricato. O Domênico poderia estar num livro de história. Rei Arthur. Domênico medieval, Game não, of Thrones. Eu imagino o Domênico Saúde com a roupa do Fred Flintstones. A cap. É, arrastando a mulher pelo cabelo. Bom, enfim. O RG. Domênico é da era paleozoica. Mas é. É o Domênico hoje, é o homem de Neandertal. Ele é um australopiteco. Cromagno. Aquela roupinha de onça. É. 21h45. Uga, Uga, Uga. Uga. Uga. Eu falei, Domênico, beleza? Você liga pra ele e fala, e aí, Dodoli? Rui, Uga, Uga. Uga, Uga, velho. Uga, Uga. Uga, Uga. Esporte em cristal, seu Bento. Exatamente. Ano... É hoje? Estádio Nacional de Lima. 21h45. É gostoso, vou prestigiar o Santos hoje. 21h45. Mas não me pegarei vibrando em momento algum. Sou fazão. RG. Sim. Estão de volta os três pela primeira vez do ano. O Dodô tá na área, hein? Sim. Ricardo Uga. Oliveira, Lucas Lima e o Renatinho. Quer a escalação aqui? Manda aí, seu Bento. Porque antes só falar, acabou, né? Acabou a fofoquinha. Acabou o lance de time titular, né? Sim. É Libertadores, velho. Agora é hora, pra mim. Vamos pro cacete. Esse é o jogo pra derrubar o técnico. Acabou, hein? Mas se perde, diz. Sim, sim, lógico. Esse é o jogo hoje que o técnico cai. Por isso que eu tô falando que a desculpa até agora era falta de titular, era reserva, era não sei o quê. Acabou, velho. Passou despercebido. Vamos pro jogo. Mais um comentário do Mano que deveria ser levado em conta. É o tipo do jogo que técnico cai. Inclusive, o pescoço do Dorival já tá naquela linha da guilhotina, velho. Não, passou em branco. Você não comentou. O Dorival deve saber disso. Ele não me dá moral, né? Ele deve saber disso. Mas eu te dou moral. Ele já está vindo de um clima de Paulista ruim. As crises. Se perde na Libertadores, um abraço. Mas pegue fora de casa, vai ter um mal. O RG, ele é um gestor de crises. Entendeu? Vem uma notícia ruim do Santos. Ele tem toda uma estrutura para abafar aqui e que essa notícia não se desenvolva, que ela não acontece. E tudo é verdade, mas ele não, ele vem com aquela calma, ele vem com aquela história que é preciso ter discernimento, a história do copo cheio, do copo vazio. Aí presta atenção, toda uma estratégia. Aí ele arruma uma confusão com o time do Santos com a Libertadores de hoje. Aí ele começa a xingar o Mano. E aí a notícia que é a crise se evapora. Boa. Vai. Mas ó, viu? Bora. Vladimir, Victor Ferraz. Ó, David Braz confirmado aí. Vai pro jogo. Vai. Kleber. Vai falar nada? E o Zeca. Sim. Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno. Mas o Renato e o Lucas Lima vão é inteiro ou vai meio assim? Não, acho que tá. Na infiltração. Pô, eles estão mais que inteiros, pô. Estão treinando há 30 dias, pô. Estão se preparando pra esse jogo. Ah, mas não é, né? O Renato já é um velhinho, né? É, que velhinho. Copete. Velhinho é seu tio, vai. Ricardo Oliveira. Meu tio é, mas o meu não é. É isso aí. Certo. Bora, peixe. 21h45. É, e zagueiro na zaga, né? Já melhora. É, zagueiro da 2. Vamos começar pelo começo, né? De preferência 2. Cada um no seu lugar, né? Cada um no seu quadrado. Mas nem sempre zagueiro na zaga. Você viu, o Maldonado veio ontem aqui, ele falou assim, eu era zagueiro no Chile. Daí o Levi olhou pra mim assim, você é com esse tamanho zagueiro? Não, aqui não. Aliás, curioso, na lateral também tá cheio. Vai lá pro meio, vai. Vai lá pro meio. Aliás, grande programa ontem com o Maldonado. Foi gente boa pra caramba. Gente fina, né? Legal demais. Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento do Buscapé. Dia do Consumidor Brasil é no Buscapé. Acesse o site ou baixe o aplicativo grátis. Estádio 97 também no oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Agora nós vamos falar de Bozano. Ô, mano, e o Domênico, como que tá aí hoje? Ah, hoje o Domênico ouviu minha dica, velho. Hoje o Domênico tá cheiroso, mano. Obrigado. Hoje o Domênico tá pronto pro abate, mano. Não, dá uma cheiradinha pras câmeras captarem. Deixa eu ver. Que isso? Cheira aí, cheira. E aí, mano, tá bem? Ó, o Domênico tá cheiroso, velho. Estica e cheira o braço dele. O Dodô falou o seguinte, me asfalta que eu tô cheiroso. Um pedaço de mau caminho hoje. É verdade, Ale. O Domênico hoje tá pronto pra ir pro arrebento, mano. É, Domênico, boa! Nice. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Você vê, por exemplo, lá, os atletas olímpicos do Brasil, os caras usaram o Bozano Extreme no dia da abertura, RG. E só foram tomar banho, tá certo? Pra provar que funciona mesmo, no término da Olimpíada, velho. E todos eles estavam cheirosos, velho. Estavam cheirosos. Cheirosos. É isso aí, mano. Esse Bozano Extreme é demais. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E ó, ouvinte do Estádio 97, essa é uma baita dica. Não vacila, não. Liga aqui e diga o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você leva pra casa um kit top exclusivo do Desodorante Extreme. Esse kit é demais, é completaço. Fala a frase que você ganha, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É. Portuguesa! Como assim? Portuguesa? O que aconteceu? Porque a portuguesa tá mal. Tadinha da Lula. E não tem notícias. E qual a notícia da portuguesa? A do Otacílio Neto? Essa é uma, né? Que aconteceu? A do Otacílio Neto, você lembra do Otacílio Neto? Lembro. Achei que ele tinha parado, que jogou, passou pelo Corinthians. Era do Mogi, né? Era. Pô, ele tava contratado pela portuguesa, ele vinha vindo de carro do Ceará, ele é de Ceará, do carro, carro quebrou. Aí ele ligou, falou pra portuguesa que ele não queria mais jogar lá, a portuguesa também falou que não quer. Tá, mas não, é que não queria ou porque não ia chegar em tempo de ser inscrito? Não ia chegar a tempo de ser inscrito. Não ia chegar a tempo de ser inscrito. Porque ele vinha de carro. Não, vou pegar a notícia aqui. E aí as inscrições terminavam agora, então ele só agora ele só estaria apto, na verdade, agora a jogar na Série D do Campeonato Brasileiro. A portuguesa foi pra nós, não vai dar tempo. Pra conclusão, a contratação vinha de carro do Ceará. E vinha com a família, ele disse que vinha com um monte de coisa. Ele e a família. Aí quebrou o carro, então não deu pra chegar. Quebrou em Feira de Santana. É. E como se não bastasse, a portuguesa foi condenada a pagar 16 milhões de reais de multa por falta de obras de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais nas dependências do clube. Meu Deus, tá tudo acontecendo com a portuguesa. Hein? Some-se a isso, outro dia o Emerson Leão largou também a portuguesa. Caiu o treinador. Coisa errada, ele foi que não dava. Some-se a isso, caiu o treinador e o Estevão Soares reassumiu a portuguesa. Deve ser a 32ª passagem do Estevão Soares. Ah, voltou o Estevão? Voltou. Bom. Caramba, hein? Não, é quando a gente começa a ver esse acúmulo de coisa em relação à portuguesa. Não dá, não. Na boa. A verdade é que. É fechar, né? É muito triste isso. A portuguesa, infelizmente, coisa tá indo pro saco. Infelizmente, a portuguesa acabou. Acabou, cara. Não tem como. A portuguesa não tem hoje mais como se reverter, né? Cara. Não tem. E chover Bruna Marquezine, cai a Regina Casé no colo da Lua. Não, é. Quando chega nesses moldes, assim, de tanta tragédia. Tragédia. Entre aspas, né? Porque tragédia a gente sabe o que quer. Opa, tinha que chegar um Paulo Nobre, pá. Ué. Ah, vai chegar assim. Ah. É capaz de chegar e comprar o Canindé pra fazer um shopping, um condomínio. Bom, pelo menos no meu coração e no Placar Moleque, a portuguesa sempre estará presente. Portuguesa 3, calabresa 2,50 fatia. Aliás, eu sinceramente não curto muito pizza portuguesa. Acho que é muita coisa. É cebola, hora, mano, ervilha, é ovo, também, presunto, na queijo. Na boa, não. Também não, velho. É uma transamazônica, velho. Porra, vou te falar uma coisa. O pior que portuguesa é aquela pizza de frango com milho e catupiry. Ah, não, frango catupiry é da hora, velho. Ah, frango com milho e catupiry. Frango catupiry é bom. Você é o Fogaça agora? Bom dia, Masterchef. Posso ir? Tô com você, né? Pior, pior coisa que existe, velho. Tem pizzaria, cara, que tem mais opção de pizza do que questão da Fuvest. Mas vou te falar, Sombra, desculpa. Não, é um absurdo. Vocês estão sendo aí aqueles pizzaiolo gourmet. É, se você fosse povão mesmo, aí, que tivesse fome na hora de comer uma pizza, você ia querer o quanto mais de item dentro da tua pizza, velho. Agora... Mas como eu não tô aqui pra fazer merda? O bagulho é o seguinte, pizza portuguesa da hora, franca tupiria da hora. Olha o tema, olha o tema. Aquela mussarela coberta lá, ó. Calabresa coberta com mussarela é da hora. É. Tem muito pobre aí, comendo catupiry pra caramba. Lá na Vila Maria, RG, tem uma pizza de hot dog, mano. Eu só tô pregando a simplicidade. Na Vila Maria, mano, os caras montam hot dog em cima da pizza. Pelo contrário, eu tô pregando a simplicidade. Uma bela mussarela. Aquela bela mussarela, a boa pizza de calabresa. Pizza é gourmet, Paquito. Pizza é gourmet, mano. Não, repete, mano, tem o quê? Pizza de quê? Na Vila Maria, eles fazem, tipo, a massa, assim, deixa pré-cozida e montam hot dog, assim, por cima da pizza, mano. É pizza de dog, velho. E aquelas pizzaria delivery que inventa de pegar todas as iniciais especiais das, de tudo que compõe. Pizza de chocolate com banana, você não gosta? Ah, vai copara, velho. Pizza doce, você vai falar que é feijoada ruim. Com sorvete. Para, feijoada com sorvete. É. Já diria Paola Masterchef, menos é mais. Menos é mais, Ale. Lembra do outro? Essa mina aí também tem o dente amarelo, mano. Não aquela vale pizzaria, tudo. 130 assim? Tipos de pizza. Para. Pô, negócio louco. Da hora, mano. Da hora. É pra todos os gostos, cara. Beijo do Jacan. Parabéns. Lembra do rodízio do Grupo Sérgio? Nossa! Fora! Ia muito lá em Santana. Era Rambo, né? Programado para matar. Pelo amor de Deus. Continuando com as manchetes. Ó, o Rincon Polícia aqui, Sombra, falou aqui pra mim que na Vila Ed tem uma pizza de maminha. Pizza? Da hora, velho. De maminha. Oh! Aí, ó, é verdade. Maminha, mano. O Rincon aqui, meu camarada. Bom, é Rincon, é nós, mano. Tamo junto, mano. Pior, pizza olha, de aí, ó. Tô mentindo, ó. Ó, isso é o tipo de coisa. Maminha fatiada, velho. Carne ao mesmo tempo. Nossa, é, tem o carne, mano. Você estraga o teu estômago, você estraga o teu jantar. Mas por quê? Mas a pessoa que tá jantando com você estraga. Pelo amor de Deus. Tudo, é igual o cara que fala, ai, não pode misturar isso com aquilo. Velho, no estômago vai misturar tudo. Larga de ser fresco. Ah, que nojo. Tá, mas a minha língua não fica no estômago. Ah, fica na boca. Larga de ser fresquinho, velho. Lembra no começo do Estado 97? Fala onde vai ficar sua língua daqui a pouco. No começo do programa que o Domingo falava que manga com leite matava? É. Eu nunca falei isso. Eu ouvia. Pega a gravação aí, ô trouxa. Não tem. Pega a gravação. Aí eu trouxe. Eu não guardava naquela época. Aposta aí então comigo, trouxa. Manga com leite é esquemato, mas o Benjamin disse também que carne com leite não presta. Isso foi eu que expliquei aqui que era a época dos escravos autista. Vamos lá, seu Bento. Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. É hoje, hein, mano. 21h30. Vamos lá. Arena Pantanar. Funciona aí, Benja. Tá bocejando, pô. Hã? Se quiser, tem um negocinho aí na minha sala pra acordar. Deus me livre. Fala aí. Se eu tomar esse teu negocinho aí, bacana, é na Páscoa eu não dormi ainda. Se quiser, não. Nós termina a noite lá no Love Story. Aí, garoto. Seu João. Um abraço pro seu João. Exatamente. Seu Bento é tudo. Pô, um abraço lá. Eu conheço o manobrista lá, mano. O alemão é parceiro. Se o seu Bento te desse esse negocinho pra você, você tomaria? Ah, vambora. O seu Bento é da paz. Fala um negócio pra vocês. Olha pra mim, Dudu. Da paz. Falou de coração? Vou perguntar de novo, Dudu. Você tomaria? Você falou de coração, Domingo. Se o Dodô tomar o que você toma, ele vai fazer 16 casamentos em um dia. Eu vou fazer aqui. Não, e vai participar da lua de e mel. Se bobear, ele faz a ré. Eu vou fazer com vocês aqui, que nem o cara fez o Se Beber Não Casa. Não. Sem saber. Ah, o chinês lá, né? Vocês vão ver que vocês vão fazer um programa. Ah, achei que você ia falar da história do adoçante aqui também, lembra? Meu o artista Deus, que sensacional, velho. Mas. Mano, eu nunca tinha visto um cara vir mandar buscar o assessor, mandar buscar o adoçante que ele esqueceu. Outro dia. Ele trouxe o próprio adoçante, não, lembra, Dudu? E como toma lembra, café, aqui? Né? E como toma café. Né? Mas, mano, Arena Pantanar, Cuiabá, 21h30. Sim. Também ontem já dei esse cara, semana vamos repassar aqui, né? Bora, vamos lá. Vamos lá. Temos o Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana. Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. Meu Deus. É, esse foi o time aí que dissecou o Santos, que é por muitos aí o queridinho da mídia. É, foi o time que amassou o time do Santos aí, ganhou por 1-0 apenas, mas poderia ter feito mais se não fosse o goleiro do Santos. O Corinthians criou bem mais, mereceu a vitória e 1-0 o RG soltou o rojão na galera. Se Deus quiser. Não, mas é verdade, o RG soltou 8 rojões aí na janela porque perdeu de 1-0 só. É isso. Ele tá tentando se penitenciar porque nem ele acreditava na vitória do time. Pelo contrário, dele. Quem falou um monte aqui, falou inclusive sob pressão que acreditava na vitória do teu time foi você próprio. É o Zante, mano, isso é o Zante. É verdade. Que meteu pressão aqui quando foi perguntado quanto seria o jogo, falou que foi empate e não foi. Eu falei que ia ser empate justamente pro jogo de hoje, que é muito mais importante. Ah, pro jogo de hoje? Você falou que Santos e Corinthians. No jogo de hoje? Você falou empate. Então, é isso que eu falei. Eu falei, o Corinthians ele vai se poupar pro jogo de hoje, que é contra o Luverdense. Porque o Corinthians do Campeonato Paulista, sua região número 2, não sei se você chegou a dar uma conferida na tabela, mas o Corinthians já jogou classificado, diferente do teu time que nem classificava pra próxima fase e vai. O time tá preocupado com o Libertadores. Quem precisava da vitória nesse jogo aí contra o Corinthians era o teu time, não o Corinthians precisava? Contra o Santos. Precisava. Porque o técnico do teu time tá pra cair, inclusive se perder hoje na Libertadores que você tanto fala, ele corre onde? Risco de se perder Se perdeu hoje onde? Nesse campeonato que vocês vão disputar. Mas existe uma grande diferença. O único lugar que ser e estar significa a mesma coisa, é no verbo to be do inglês. Porque o Santos está na Libertadores, mas não será campeão. Pera. Olha, meu, o cara. Time... Então, velho. Tá eu fui obrigado a dar uma jorrada agora. Não queria, mas eu fui. Que é isso? Meu time está na Libertadores. Viu, Sombra? Porque existe no português, porque no inglês é igual, mas no português existe uma diferença entre ser, por exemplo, campeão, estar numa competição. O Santos só está na Libertadores. Ah, mano, mas os únicos dois times que podem falar alguma coisa em termos de projeção para brigar pelo título, na minha opinião, dos brasileiros, são Flamengo e Palmeiras. Grêmio não briga por nada, Botafogo não briga por nada, o Galo não briga por nada, o Atlético Paranaense não briga por nada, Chapecoense não vai brigar por nada. Os dois únicos brasileiros que podem almejar alguma coisa na Libertadores desse ano, na minha visão, são Palmeiras e Flamengo. Então, senta no sofá e assiste. Não, não preciso, vou assistir Copa do Brasil hoje inclusive, porque meu time tem chance de ser campeão. Copa do Brasil, diferente do teu time. Quê? É RG número 2, o Corinthians ele vai pegar hoje aí a Luverdense, ou Luverdense, não sei como é que fala. É o Luverdense? Não, acho que é a Luverdense. Sei lá, então, que seja, qualquer coisa. Vai pegar o Luverdense. Luverdense, meu. É o Luverdense? Qualquer coisa. E pro Corinthians aí vai... Vale qualquer coisa. Já que o Corinthians vai utilizar a mesma escalação que venceu o Santos, o Corinthians ele também tem mais um fator aí que pesa a seu critério, né, RG? A seu fator, a seu favor, peso. Favor, a seu favor. Também. Todas essas alternativas que vocês citaram aí, eu sigo todas. Mas o Corinthians ele vai ter mais um ganho, que é o fato do Corinthians jogar na Arena Pantanal, já que naquela cidade lá que a Luverdense está localizada, no Lucas do Rio Verde, eles poderiam utilizar o seu próprio estádio e teria talvez uma possibilidade de ter mais público do que eles terão hoje jogando lá na Arena Pantanal. Né? Então, Ale, o fato de jogar lá para o Corinthians vai ser mais interessante do que para a própria Luverdense, porque a Luverdense levou o jogo para lá para ganhar dinheiro e está na cara que eles vão buscar o fato de ter aí mais corintianos, mesmo que seja contrário a eles, teoricamente, porque torcida tem gente que defende o fato de que torcida não ganha jogo, eu acho que ajuda a ganhar, mas eu entendo que esse fato aí de ter mais corintianos no estádio, mesmo no jogo do mando da Luverdense, eu acho que seja interessante pro Corinthians. Já estão pensando em dinheiro, né, mano? Então, mas aí que tá, RG, esse é o mal do futebol, porque isso é praticamente uma inversão de mando. Quando você coloca aí... É que às vezes precisa pagar as contas, né? Então, Ale, mas isso é ruim pro futebol, cara. É ruim pro futebol. Esportivamente, sim, mas também não pagar o salário também. Porque é ruim, o próprio o Brusque, que o Corinthians enfrentou na outra fase da Copa do Brasil, eles jogaram em casa, o estádio tava cheio, tudo bem, eles não arrecadaram o montante que poderiam arrecadar se tivessem vendido pro outro lugar, mas eles quase eliminaram o Corinthians. Mas aí, Ale, por essa ótica sua aí, e desses clubes pequenos... Então, o objetivo desses clubes pequenos não é entrar para disputar alguma coisa. É para tentar enfrentar adversário grande, pegar um turuzinho e acabou. Perde a graça. Eu acho que esportivamente vocês têm razão. O problema é o seguinte. O que é melhor? Você jogar em casa, onde o Luverdense, inclusive, tem um bom desempenho na temporada passada na Série B, perdeu duas partidas só no seu estádio. Ou ir atrasar salário, ou pagar em dia os funcionários, os jogadores... a comissão técnica, já que deve entrar um dinheiro muito maior. Então esses times não têm objetivo de ser campeões. Objetivo de repente, subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na conta do Luverdense, contra o Corinthians, para ele, tanto faz ele jogar na casa dele, quanto ele jogar fora. Só que a diferença é que se ele jogar fora, ele vai buscar um turuzinho a mais. Mas, RG, a cada fase que você avança na Copa do Brasil... Lógico que tem diferença. Você ganha um turu, cara. Lógico que tem diferença. O Brusque... perdeu, foi um suador. O Brusque não abriu mão de jogar naquele estádio. Quiseram jogar lá e quase eliminaram o Corinthians. Sim, o quê? E é um jogo cada só. Cada um pensa de uma maneira. Os dirigentes do Luverdense talvez não estejam pensando então, assim. Então não entra pra disputar o campeonato. Não, mas não é assim. Acho que é. Porque daí ele faz um dinheiro e disputa uma Série B digna. Ale, os clubes... Tem o mundo real e o mundo ideal. Não, então pode falar, então não entra pra disputar. Mas muitos times, inclusive grandes, têm dificuldades financeiras. Entra pra disputar. Se o objetivo do cara é pegar um time grande, vender mando e tomar um turuzinho, então não entra pra disputar. Eu só queria passar um dado aqui, Sombra. Só queria passar uma informação. Ale, eu vou te falar o porquê vale a pena os times avançarem de fase. Eu tô vendo aqui as cotas da Copa do Brasil de 2017. Não, que vale a pena, caso, sem dúvida. Caso o clube... consiga chegar até a final e ser campeão, o clube pode faturar 11.685.000 de premiação da CBF. Vale a pena, vale. Fora a renda. Tá, mas você acha que em dois jogos a Luverdense tem chance de passar pelo Corinthians? Qual é a possibilidade disso acontecer? Pode acontecer. Em dois jogos. Mas você já entra derrotado. O Piraca eliminou o Palmeiras. Não, mas você vai falar de exceções. O Cianorte uma vez ganhou lá, aí o Corinthians ganhou aqui. Pá, em dois jogos. O São Paulo. Ué, ele fez 3-1 lá no ABC. Não, e fez 3-1 no ABC. 2-0 pro ABC lá. Elimina o São Paulo. Não vai. Mas é difícil. Mas pode acontecer. Não, mas o objetivo de você estar numa competição que nem a Copa do Brasil é você ganhar. Mas ali, a partir do momento que você já joga. Tem que lutar pra ganhar. Você não pode entrar muito pensando que você já vai perder. Esportivamente, sem dúvida. Mas é muito fácil a gente falar isso aqui com o salário em dia. Se o time tem dificuldade pra sobreviver e ver uma oportunidade pra pagar os caras, eu não vou condenar, eu não vou fazer conta com o dinheiro dos outros. Inclusive, Ale, sabe quanto vai custar a premiação pro ano de 2018? Ó, esse ano ainda teremos uma premiação aí de quase 12 milhões, da 11.680. Pro ano de 2018, Domênico, a estimativa é de 68 milhões, cara. Boa. 68 milhões, é um prêmio de Mega Sena, cara. Ô, mano, e tem outra questão também. Conforme o time vai passando, cara, de fase, ele aumenta o patrocínio dele, a visibilidade, vai chamar mais patrocinadores, pode ganhar muito mais. Então, volto a falar aqui, ó. Esse jogo na Arena Pantanal hoje entre Luverdense e Corinthians é muito mais benéfico pro Corinthians do que pra Luverdense. Financeiramente, pode salvar um clube pequeno. Isso o clube pequeno, ele precisa de fazer isso aí. Eu acho que isso que eu penso, é errado, isso aí é errado, porque você muda a parte técnica, né? Pô, concordo. Isso altera a parte técnica. Mas e deixar de pagar os caras, é certo? Porque é um campo neutro, né? Entra. Mas não é assim que funciona. Acho que é, Ale. Então todo mundo que tá devendo não participa. Não, não é questão de. A Série A vai ter 5 times. Não, você tá devendo, participa. Vai jogar no seu estádio. Teu estádio cabe 5 mil pessoas, então põe ingresso lá a R$200, mas tem que jogar no teu estádio. Senão perde. Qual é a graça? A graça da Copa do Brasil, que todo mundo sempre fala, é essa. Olha, o Paulista de Jundiaí já foi campeão em cima do Fluminense, o Santo André foi campeão em cima do Flamengo. Ué, a graça é essa, não falam? Que é o clube, a Copa que mais tem torneio, que é democrático, que um monte de clube. Olha, Ale, é como o Domênico diz, meu. Quando ele tá sem dinheiro, ele não vai na zona. É. Domênico? Falou isso? Mano, falei. Mas ainda bem que ele tá rico. Tá no ar? Tá no ar. Puta, tava no ar. Jamais falaria ainda isso. Ainda bem que ele tá rico. Mas o cara, tá rico. O cara que frequenta muito, ele tem um créditozinho lá. Hã? O cara que frequenta muito... Ah, é que nem tem... caixa de pizza, vai 10, ganha 11ª. E lá não tem choro, não adianta querer pagar com foto, que lá não dá pra pagar com foto, não. Nem com decreto, né? E nem com vinheta. E nem com vinheta. Não, ferrou. Pagar com decreto também não vira. Não, esquece, velho. O Domênico chega lá e fala, boa. É outro cara. Não é o Domênico. Olha, gostaria de lembrar que hoje, às 7 da noite... Hoje às 7 da noite, eu não sou o Alê. Mas nós teremos o lançamento de uma nova promoção aqui de 18 anos. Como assim? É verdade. Como assim? Diria que teremos aí ouvintes nossos que vão querer muito participar dessa promoção. Eu gostaria muito. Pessoas visitantes aqui estão relacionadas a esses. Eu não sei se elas se relacionam entre elas. Mas elas estão diretamente relacionadas a essa promoção. Com a promoção, sim? Entre elas. Falou. Oh, essa promoção é legal, hein? Legal pra caramba, você falou. É legal. Vamos ver se agora, saber do Dodô, se foi legal. Que isso? Aí tem mil vinhetas no ar? Tem uma coisa no fundo, né? Tem uma coisa no fundo, Mota? Tem. Peraí. Faz tempo que eu não vejo a coisa no fundo hoje. É porque é dia do DJ hoje. Hoje é o Dia Internacional do DJ. Exatamente. Se meu amigo Adriano Pagani estiver ouvindo a gente, um abraço pra ele. Esse é o The Best. Valeu. Um abraço pro Ronaldinho. Boa. Mandando também. Que é fera, hein? Ô, seu Bento, e aí? Pagani é fera, hein? Olha. Como assim, olha? Olha? Não. Olha! Não, calma. Não tem nada de olha, não. Olha! Ué, mas já? Calma aí, isso que eu vou falar. Mas já? Olha! Não. É pra ter enfiado uns 5 naquele boneco lá. Olha! Essa é a grande verdade. Se não fosse o senhor Vitor Hugo. Agora eu vou falar. Vai penar. Mas seu Bento tá dando a manchete ou tá dando opinião? Não, é manchete. Pitaquinho! Pitaquinho! Manchete saiu sem querer, olha! Não, posso falar. A decisão foi só que era dura, hein, É manchete. Ele escorregou. Vitor Hugo erra, entendeu? Quase complica tudo. Saiu bem o Parmeira lá com empate 1-1. Agora precisa ver o time que vai colocar em campo contra o São Paulo. É, nas redes sociais estão pedindo pro Borja jogar. É mesmo, né? Estão pedindo pra jogar contra o São Paulo. Ele fez gol contra o São Paulo. Domênico, é o seguinte, né? Vamos lá. Quarta-feira que vem. Próxima. O Jorge Wilstermann. Mas, então, Mina e Duda Senna vão formar a zaga. Eu não sei se eu falei, hein? No Jorge Wilson, o Alex Silva, o Pirulito é o zagueiro. Falou, Pirulito, porra. Bem bom, lembrado. Seis vezes. Não, você falou? Eu não lembro. Você falou? Pirulito. Quem é o zagueiro? É o ex-São Paulo, o Alex Silva, o Pirulito. Vamos lá por partes aí. O Palmeiras. Até a torcida do Palmeiras achava, né? Muitos torcedores achavam que esse time da Argentina, por estar jogando num estádio mais. Um estádio menor, né? Ganhado. E tava completamente abarrotado de nego ontem, RG. Então a gente previa que nos 15, 20 primeiros minutos seria aquele abafa, né? Tinha nego no lustre, seria velho. Abafa. Não foi o que aconteceu. Não foi porque esse time do Atlético Tucumã, ele é fraco. É ruim. Muito fraco tecnicamente, muito ruim. Ruim. É assim, é muito ruim. É ruim. Peraí, peraí, coral de Domênicos, um, coral. Dois e já. Ruim. Mais um. Obrigado. Ruim. Pode até um terceiro. Então, porque... um, dois e já. Ruim. Porque é ruim. Quero dizer pra vocês o seguinte, então, ruim. E o Palmeiras estava começando a dominar o jogo, e o Palmeiras certamente e fatalmente faria o primeiro gol. Mas, numa jogada, o seu Vitor Hugo fez uma falta aqui. Lá no meio de campo, que não precisava ter feito a falta. Não acho também que era para cartão amarelo, mas ele tomou o cartão amarelo. Quando você toma cartão amarelo, você tem que ter mais cuidado para jogar. Foi ingênuo, tem que pensar um pouco mais. Não é porque as pessoas viram e falam assim, olha, Libertadores, a juizada deixa o que o pau come. Também não funciona desse jeito, Vitor Hugo. Você foi lá e meteu a cabeça no cara, velho. Numa jogada lá, hein? Isso é na malandragem. Mas achei que não era pra amarelo mesmo? Eu achei que os dois. Eu juro pra você. Eu achei que foram pra amarelo, sim. Eu achei que era expulsão. Então, aí foi expulso. Juro que a expulsão eu achei justa. Eu achei que era. Juro que eu achei. Foi mirim. Você pode até contestar primeiro o amarelo dele. Você pode até contestar, mas eu acho que merecia. Eu achei que os dois foram merecidos. Eu achei que o árbitro foi rigoroso. Imagina, você acabou de tomar um amarelo, você vai lá e faz uma mesma falta com o mesmo rigor? Não vi. Com a mesma força, com a mesma intensidade. Tá louco. Ele tava pilhado demais. Eu gostaria de ter visto o que você viu, mas infelizmente não. Ah, mas gente, ele foi muito eufórico e tomou amarelo, foi expulso, gente. Olha, RG, aos 20 primeiros minutos. Foi no centão. Entendeu? Do primeiro tempo, então assim, não podia ter acontecido aquilo. E o que aconteceu? Na sequência, os caras foram lá e fizeram um gol. No meu modo de entender, foi até gol contra, viu? Acho que o Dracena tentou tirar a bola e ali chutou. Deu na orelha. Deu na orelha da bola. Você lembra quando jogava taco? É. Aquela uma pra trás, duas pra trás, três pra trás e entrega o taco? Deu uma espanada. Foi mesmo. Você pode olhar aí o lance, você vai ver. E o que acontece é o seguinte: nesse. Aí tava 0x0 o jogo. Tá vendo? E o Borja perdeu um gol. Impressionante. Gols, hein? Aliás, esse foi o primeiro que ele perdeu dos outros três que foram impressionantes, que ele geralmente não. E não costuma perder. Não costuma perder, mas ontem o Borja não estava no dia dele. Não estava no dia dele. E aí o que aconteceu? Aí é o momento da expulsão dele, que tá mostrando no nosso site, né? Olha lá, como não, Birano? Caraca, o cara deu uma cabeçada, velho. Cadê a bola? Cadê a bola? Olha lá, cadê a bola? Cara, cadê uma cabeçada no outro? Parecia um touro, velho. Não pode. Sabe assim, não pode. Benjamin. O Pato é igual eu, não foi? Acho que foi. Tá louco? Tá louco, Benjamin. Como você viu isso, velho? Sério? O Vitor Hugo não foi na bola em nenhum momento. Olha a cabeça no cara. Olha, gente, ele participou de banca do Street Fighter. Você tá precisando trocar o óculos, hein, Ben? Não, se vocês todos estão falando, eu vou ver mais de perto, eu vou repetir. É bom você ver, Benjamin. Porque fala, gente. Olha, ele deu uma cabeçada no outro, não ele foi? Vai dois na bola, dois foram pra amarelo, velho. Tá de brincadeira. O cara tira a bola e ele vai. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Esse era pra vermelho direto. Eu vou dizer um negócio pra vocês. É vermelho direto. Eu transbordo. Eu transbordo humildade. Eu tenho a humildade de reconhecer em público que vocês têm razão. Ah lá, foi uma muito bem, olha, palmas aí, galera. Eu achei, falando sério, eu tava vendo o jogo, eu achei que era um lance, juro que eu não tinha visto. Aí vocês me convenceram de forma até áspera. O Domingo fala não, não chama de idiota, imbecil. Primeira vez que você conhece o cara. Eu não disse, mas já que você falou, tá tudo bem. Mas foi carinhoso. Já que você falou que é idiota, não tem problema. A gente reconhece. É de coração? Não, jamais, né? Mas é idiota no bom sentido. Como é que foi conhecer a humildade agora, depois de um certo. Ah! Olha a cobrinha da Record. Se você não reconhecesse que você tá errado, eu ia chamar de Thiago Peixoto. É, mas eu aqui reconheço. Pra mim, boa. O Vitor Hugo. Eu reconheço. É um agora. Zagueiro vídeo. Enfim, adulto. Enfim, quanta coisa... Como que é o... Zagueiro vídeo adulto. Por quê? Vídeo adulto? É pau pra todo lado. Ah. Então assim, e aí Sombra, olha só, você perde um jogador, na sequência o time faz 1-0 na casa dos caras, você fala, porra, a viola foi pro saco, mas não tenha dúvida, né? Mas aí o Palmeiras colocou a casa em ordem, o time dos caras é realmente fraco e o Palmeiras foi lá e empatou o jogo, né? E o Palmeiras poderia ter até virado o jogo no segundo tempo aí, né? É muito mais time. Tá? É muito mais time. Eles também poderiam ter feito o gol, porque a bola, a única bola deles é aquele chuveirinho na área, né? Sim. É a única coisa que os caras tentam alguma coisa, patrocínio, né? Da Lorenzetti. Exatamente. Boa. E se o Palmeiras conseguir neutralizar esse tipo de jogada, eles não vão fazer nada. E eu acho que aqui o Palmeiras acaba ganhando os caras até com uma certa facilidade. Pelos gols é o meu modo de entender. Para eles, o empate foi uma vitória. Pelos gols que perdeu o Palmeiras, acabou sendo um jogo encardido pelo Palmeiras. Né? É claro. Agora, não foi de tudo mal mesmo, porque você está jogando fora de casa, mas poderia ter trazido os 3 pontos. Claro. Se não fosse a bobagem toda feita aí pelo Vitor, aquela coisa toda. E uma coisa a gente tem que falar, né? O Dracena, tudo bem que no momento do gol ele tentou chutar, mas foi aquela para trás e acabou marcando o gol contra. Mas acho que não teve a intenção, nada disso. E acho que o Dracena hoje é o zagueiro que não pode sair do time. É isso que eu ia falar. O Dracena ao lado domina hoje, o Vitor Hugo acho que vai ter que esquentar um banco. Viu? Como disse brilhantemente meu amigo Beijo, é o seguinte, eu gosto de ver o quê? A metade da ampola cheia. Sabe a ampola? Sim. O RG sabe do que eu tô falando. Ampola, sim. É, eu gosto de ver ela cheia. Então o que acontece? Poderia ter vencido porque é mais time, mas... Eu acho que tem algumas notícias boas para o torcedor do Palmeiras. Primeiro, que quando o Eduardo Batista tiver todos os zagueiros à sua disposição, agora, enfim, ele tem motivo para sentar o Vitor Hugo. Agora já sim. Tinha dado uma muqueta no outro, aí e foi irresponsável barra juvenil nesse lance. A gente vê que tá chegando no fim lá. E o Dracena tá jogando mais do que ele. Tá jogando mesmo. Agora, o Dracena tá jogando certinho, cara. Dracena e Mina. Tá jogando certinho. Quando o Mano e eu, a gente falava isso. Não, mas quem falou? Que o Vitor Hugo terminou bem. Você e o Subversivo é do seu lado. Porque a única coisa que eu falei é que é subversivo. Não, mas espera só, eu jamais critiquei o Dracena no Palmeiras. Década de 70. Jamais critiquei. É que você é embalo do outro. Não, é. O RG criticava ele no Santos. Quem criticou o Edu Dracena aqui sempre foi eu. Não, eu não. Eu só tô dizendo que eu achava que o Vitor Hugo estava em melhores condições. E a zaga oficial ou a titular, fez como um queiram, bom campeonato era Vitor Hugo e Mina. Fez um bom campeonato. Eles fizeram um belíssimo. Vai jogar Libertadores. Hoje, agora, tá hoje o Dracena tem experiência, é um cara mais... Lógico. Eu só tenho medo, Belém, porque ele pode cansar um pouco mais. Não vai cansar nada. Não, mas daí tira ele do Paulista e põe ele na Libertadores pra jogar. Lógico. Eu acho que essa é a dupla aí pode ser. E aí eu acho que o Mina e Dracena hoje é a zaga oficial. E aí, lógico. Não sei se porque por gratidão pelo que ele fez no ano passado. Sim, para de falar lógico. Ou porque ele é muito simpático, muito gente boa. Vitor Hugo é um cara gente nota boa, 10. Gente boa, já Dracena, entrevistou ele. O Edu Dracena não, também. Não, o Vitor. O Edu Dracena boa, né? Também. É que ele é um personagem bacana, um cara lógico. Simpático e tal. Agora, que ele tem que sentar agora é uma realidade. Lógico, não dá pra... E ele deu motivo pra isso. Lógico. E vai sentar no banco. Isso. E a outra notícia boa é que o grupo do Palmeiras é uma verdadeira teta. Lógico. É uma teta. É, parece, lógico. Né? A gente não sabe lógico. Bem. Lógico. O Peñarol tá morto, coitado. Peñarol tá morto. Não se falaram que jogou na altitude, né? Imagina, 2.500 metros. Cochabamba não tem altitude. Pode falar, Casa Verde é a mesma altura. Mas, ô Domênico, o Eduardo Batista também não se ajuda, hein? Lógico. É, o Eduardo Batista, quando o Vitor Hugo foi expulso, o que ele fez? Ele sacou o Michel Bastos, não precisava. Eu não sacava, eu jogava. Bastava recuar o Thiago lá pra zaga, que ele é zagueiro também. Isso. E você colocaria o Michel Bastos, que tem mais qualidade, pra jogar no meio-campo do lado do Felipe Melo. Era um pouco feito. Pra ver, né? Pois é. Foi mirim podia também. Esperar. O Eduardo você Batista tá jogando não se ajuda, né? Uma substituição muito rápida, né, mano? Não se ajuda, né? Não, você tá jogando contra ficou com medo, um mano. Muito com medo, mais... mano. Ficou com medo de tomar gol, entendeu? Já tinha tomado um gol, aí, por favor, arrancar logo. Lógico. E não, o nem Borja tinha também. Tomado gol, né? Não, nem tinha tomado, hein? Não. Mas aí o Domênico. Teve que sair pra jogar. Tá jogando contra um time muito mais forte que o seu? Lógico. Pô, então vou botar um zagueiro logo porque a minha batata vai assar. Lógico. Sim. Mas, o time dos caras era mas fora. Mas o Domênico, fora isso, é que matematicamente pro Palmeiras não foi um resultado ruim, porque na Libertadores, quando você consegue beliscar um ponto fora de casa, tá legal, dentro do programado. Legal. Lógico. Só que, dadas as circunstâncias do jogo, você vai acabou fora sendo de casa, um resultado ruim, mano. Porque o Borja, ele perdeu uns 4 gols. Que se ele faz um desses, verdade. O Palmeiras poderia ter lógico. Vencido. Ô, mano, você vai bem fora de casa ou você joga melhor em casa? O quê? A tendência é que você vá melhor em casa. Não, ele fez uma piadinha de duplo sentido com você. Não, não. A tendência não. É que você vá melhor em casa. Lógico. Eu conheço gente que vai melhor fora de casa. Fora de casa? Cite exemplos ali. Não, não posso falar. Não, mas pode falar. É além... da imprensa esportiva, hein? Então, lógico. Mas cite um exemplo. Não, trabalha no estádio? Lógico. É, tá certo. Para as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Quem ligar ao vivo aqui no programa e falar todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers valendo o clássico do dia. Tem presente novo para você que entra aqui, hein? Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Também a frase para você ganhar um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Agora eu vou falar de HD Xtreme. E seguros. Eu quero falar com lógico. Você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. É lógico, seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que que você vai perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com o HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Já já, às 19h, tem lançamento de nova promoção aqui no Estádio 97, tá bom? Mais uma promoção aos 18 anos de programa. Agora o Benjamin vai dar o recado de Nissan. Lógico. Por favor, veja. Fala. Olha só, amigão. Marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero. Porque chegou o Nissan Days. O melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter super valorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo. 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital. Botão Push Start. Câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. E não esqueça, hein, pedestre, use a sua faixa. É Nissan! É Nissan! Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Curta, assista o Estádio 97 através do Facebook. facebook.com/energia97fm. Assista aí, facebook.com/energia97fm, tá bom? Daqui a pouco vamos falar de nova promoção, vamos falar do resort do Estádio 97, mas agora vamos aos ouvintes. Tudo essa cachorrada toda aí da Ana Maria Brava. Alô, quem tá falando? Não, era o Domênico com necessidades. Grande Piromão. Ah, vocês estão bem? Não, eu estou vendo, vocês estão sempre bem. Sim. Graças a Deus, né, Piromão? Graças a Deus. É, porque o Estádio 97, que era de menor, passou para de maior. É, agora de maior, velho. Eu continuo menor, mas o estádio é de maior. E só o fato de estarmos aqui, né, Piromão? Já é um motivo de alegria, né, Piromão? Ô, Piromal, fala aí seu nome completo aí pro Banotá, porque vai esquecer. Tá de brincadeira, né, velho? É só a idade que a gente tem que atualizar, Piromal. Deixa eu só baixar o meu fogo que eu tô fazendo o jantar aqui. Ah! Bem. O que você tá cozinhando aí, Piromal? É, eu tô fazendo aqui, ó, um jantar trivial. É um arroz a Vaticano, um feijão a cataratas e um bife a sapateiro. É um arroz a Vaticano e a papa. Não, mas peraí, explica um pouco o arroz a Vaticano. É papa. É papa. Qual que é o outro aí? É feijão a cataratas, é só água. E o bicho é sapateiro, é sola. É sola. Nossa, aquele bem passado, que fase, né? E você tem coragem de servir isso pra sua senhora? Ah, sirvo. Ela acostumou já também, né, Piromol? Tantos anos, né, velho? É, já são 39 anos de união conjugal. Nem reclama, parabéns, mais, né, Piromol? Parabéns. É, união conjugal, assim, né, papel passado, né? Sim, papel passado. Como assim? E uma união consagrada por Nossa, Deus, é isso? Isso. Você deu uma indireta agora no Domênico, hein? Não, é, né? Aqui, pra você pega aí. A gente sabe, né? O Bá é uma decepção, né? Eu devo assim, ah, a minha esposa. Por quê? Esposa, você casou e não foi no casamento? Juntou, né? Vocês não chamaram pro casamento? A caminhoneira não é esposa. A gente juntou. Bom, se junta é cola. Se for por isso também, tem um amigo meu também que fala, ai, minha neta. E não é. Não, isso é ridículo. Mas eu casei em papel passado. Eu falei quem é? Trouxa, você sei que você tá falando de mim. Eu não falei. Nossa, você veste uma carapuça, hein, Mota? Você é trouxa. Porque você é trouxa. Você acha, Piromal, que assim... Já descambou. Olha, você é trouxa. O falecido marido do Mota... Ele absorbe demais as Teve uma netinha. Eu não falei. Sim. Certo? Certo. Falecido marido do Mota teve uma netinha. O falecido O Mota pode se considerar, como ele fala, que é a avó? Não precisa nem responder, Piromal. Gostei da sua risada. Ô, Piromal! Não, mas é verdade. Mas o meu prezado Alê, que prazer em tê-lo no estádio. O Alê foi fazer o número 2, o Piromal. Eu acabei de dar um fricô. Tá os dois, ele e o Domingo pro banheiro. Ele tá no banheiro. Ah, que o Alê foi junto pra limpar. Ele foi fazer um decreto no banheiro. Poxa vida. O Alê, ele foi acompanhar o Domingo. Ô, mas que pena, eu queria conversar com ele, mas quando ele chegou. Vou chamar o Alê, peraí, já Alê! Vem. Mas o Piromal, enquanto o Alê não vem, você pode... Então... Olha lá, o Alê, ah não, cadê o Alê, Dodô? Cadê o Alê? Tá ali? Chama ele aí, pô. Chama ele, tem um ouvinte, quero falar com você aqui, Alê. Alê! Volta aí, velho! Ô, ô, ô! Aqui, velho. A gente foi tomar um café. Ah, pô. Uma semana em programa ele falta, chega falta. Pra mim. Bora, falta. Tomar um café. Falta, sai do estúdio. Não é assim, velho. Deixa eu te apresentar. É o Antônio Piromal. Ô, Piromal. Um dos ouvintes pioneiros do Estádio 97. Ilustre ouvinte do Ele falou assim... Eu não tô muito mais de saco de falar com vocês, eu quero falar com esse novo integrante, o Alê. Aliás, nós também não tem mais saco pra falar com eles. Como é que tá, Pira? Meu prezado Alê, olha, é legal você estar presente no Estádio 97. Muito obrigado. E até tem uma musiquinha da Ivete Sangalo pra você. Diz assim, ó. Que legal. A música diz assim, ó. Alê, o estádio está feliz por ter você. Alê, o estádio está feliz por ter você, não é? Muito sensacional. Boa, Pira. Boa, Pirão. Muito obrigado, viu? Aí foi, arrebentou. Tá vendo, Alê? Alê, então aproveita agora de improviso, faz um decreto pro Piromal que ele queria. Ô, Piromal. Oi. Hoje é dia de maldade, hein? É dia de dar biotônico contoura pra mendigo. Porque em terra de minhacha, todo dia eu descubro a diferente. Mas Alê, você me desafiou, Alê. Você, quando você assumiu aí o Estádio 97, você resolveu fazer versinhos. Sim. E você sabe quem faz versinhos é o Piromal. Nosso ouvinte dos versinhos. Ah, então faz um aí pra nós. Alê, e Piromal rima com? Varal, né? Varal. Varal. Mais? Bacanal. Catatau. Bacalhau. Pantanal. Que Pantanal. Mais? Ah, falando Jornal. Em Pantanal. Falando em Pantanal, olha o versinho que eu fiz pro Corinthians. O Corinthians joga lá no Pantanal hoje, né? Vai. Diz assim, ó. O Corinthians, que Arena é legal Pantanal. E que quase sempre vence, vai jogar no Pantanal e perder da Luverdense. Sensacional! O Piromal é fantástico. É. O Piromal. Deitou no mano agora, hein? Cara do Domênico de nojo. Não, o Domênico gostou. É, o Domênico deu Domênico gostou. O Domênico que é o Machado de Assis aqui no estádio. Eu Machado em Alfa, cara. Ô, Piromal! Diga-me! Você já fechou lá o resort do estádio ou ainda não? Não, esse ano ainda não vai. Estamos, como já disse, no meu budget, os valores dessas despesas para um resort só entram a partir de abril. Ah, entendi. Porque todos nós temos que fazer o budget anual, né, mês a mês. É verdade. Então, no meu budget do resort está para abril, maio, junho, assim vamos. Então, mas olha, eu vou falar um negócio para você. Você é um dos ouvintes mais antigos do Estádio 97. Não só na idade que eu... Não. Nós temos ouvintes muito antigos de 10 anos de idade, né? Que começaram aos 10 e hoje estão com 28, mas né? Mas não são antigos, né, Sombra? Não, eu sou 18. Ouvinte não só de tempo de ouvir, como também de idade, né? É, não é, né, Sombra? São 7 e 4. Antigo de audiência. Não, não, né? Hã? Se você tem 18 anos, antiga que ouve há 13, 14, 15, né? Porque 18 é pré-histórico, né? Mas eu entendi o que você quis fazer, mas... Mas é lógico. É lógico. É lógico. Mas, ô, Piromal... Diga-me lá. É... Então, assim, cara, pô, você é um cara sempre presente nos resorts, participa aí ativamente do programa, sempre traz aí muita alegria, etc. Sim, e tal. Piromal é... Pô, cara, então eu vou te falar um negócio. Se você fechar o pacote do resort esse ano aí... Sim. Você já tem aí, olha, 10% de desconto. Oh, olha aí. Oh, é moral, hein? Aí é moral, hein? Olha aí. Gostaria, exatamente. Então, pô, ó. Aliás, olha, pra ser justo, hoje aqueles que ligarem no programa e participarem ao vivo vão ter 10% de desconto aí. Quem ligar hoje ao vivo aqui vão ter descontos de 10% pra participar do resort lá na Lotus Travel. Aliás, fazer reservas no 2896-4665, o Bar já tá até anotando aí, viu, Piromal? Sem dúvida. Eu agradeço, então, a deferência, ok? Agora, falemos um pouco de futebol, né? Vamos falar do Barcelona da América do Sul. Ô, Piromal! Oi? Barcelona da América do Sul. Ei, cadê o momento, fanfarrão? Desculpa. Tá louco. Fala. É o São Paulo espanhol. O melhor ataque do Brasil. Cadê o momento? Aí não tem, mano. Ué? Se é você, pois já tinha bonitinha. Cristiano Araújo metendo gol toda hora, velho. Tá jogando muito. Espanhol, eu ainda vou comentar. Brincadeira, tá jogando bonito, hein? Ué. Eu posso comentar um pouquinho sobre ontem, Barcelona e PSG? Pode. Ontem eu estava torcendo pelo PSG, né? Mas... Então chupa, Piromal. Você falou isso pro Piromal. Tá certo, o Benjamin. Chupa. E olha, a partir do começo do segundo tempo, eu passei a torcer desbragadamente pelo Barcelona. Desbragadamente. PSG, boa, Piromal. Me desculpe a expressão chula que eu vou usar. O PSG ontem foi uma grande merda. Deixa ele falar. Nossa, Piromal, deixa ele falar. Falta de educação, Não. Olha, dava para se ver escorrendo pelas pernas da defesa do PSG todo aquele. Você sabe o que é, né? Que estava escorrendo, né? Ah, claro. E o menino chorão? Ah, meu Deus. Ah, o Thiaguinho. O Thiago estava no 7x1, estava no 6x1. Ele não estava no 7x1, não. No jogo, não. Ele não jogou. A dupla de zaga era Dante e Davi Luiz. Ele estava no grupo. O Thiago Silva, ele chorou, foi no jogo. Estava no grupo, do Chile. Mas é inadmissível que um time que tenha uma vantagem de 4 gols possa fazer aquele papel ridículo e ordinário que fez ontem. Meus pêsames ao PSG. É uma coisa, né? Você fala assim, tudo bem. Ah, fazer 4 já é difícil, mas se o outro faz 1, aí o outro tem que fazer 6. Acabou, né? Agora, a questão é... Se eu fosse o Sheik, eu mandava todo mundo embora hoje, e se o Sheik não mandasse o jogador, te falava, desculpa, tô indo embora. Agora, é lógico, né, que o PSG tremeu. Agora, eu não vi o jogo, seja honesto, Piromal. O juiz roubou no jargão do futebol ou não? Olha, foram 4 lances discutíveis, foram 2 pênaltis. Mandrake, claro. Aquele primeiro, a bola bateu na mão do Iniesta. A bola bateu na mão, não foi que o Iniesta pôs a mão na bola. Nós brasileiros queremos mudar o que a regra diz. A regra diz que ele abriu demais a mão. Abriu demais o caço. Ele caiu no chão e teve que colocar as mãos para poder se proteger da queda. Bola bateu na mão dele, não foi pênalti. Piromal. Oi. Os caras ganharam de 4-0. Tinha uma vantagem absurda. Mas uma coisa não tem nada a ver. Entrar em campo se borrando. Isso eu concordo. É como eu falei. Di Maria. Escorreia pelas pernas. Di Maria, que jogo decisivo é outro. Zé Pipoca. Começou no banco, tava machucado. Entrou, perdeu um gol cara a cara. Ele tá sempre machucado. Mas sofreu um pênalti do Mascherano. Sempre nos jogos aí que precisa, o Di Maria não tá, ou quando tá, some em campo. Joga muito. Vou repetir o que eu falei. Por isso que eu cravei. Eu falei que o Barcelona ia classificar. Porque o Paris Saint-Germain é um time pequeno, porém rico, porque foi comprado por um Sheik. É um time sem expressão nenhuma. Não é um time pequeno, Benjamin. É um time pequeno. Maior da França, é um time pequeno. Pera, eu vou explicar. Explica. Se for comparar o Brasil, é quem? Aqui? É. Não, pera só um minuto. O Paris Saint-Germain, se vier disputar o Campeonato Brasileiro, não sei onde termina, não. Não, mas você não, tá falando como é. Grandeza de clube ou qualidade de time? Pequeno, pô. Grandeza de clube, não, Paris. Não, não, não. Deixa eu terminar. Mas quem são os grandes da França, então? Não tem. Como não tem? O Lyon. Eu quero tentar terminar a França. Não, veja, mas se disputar o Campeonato Brasileiro, o futebol francês... Vocês estão loucos, pô. Tem um timaço. O futebol francês sempre foi horroroso. Isso é verdade. Tudo bem, mas futebol o francês não é ruim. É, nunca teve nada, nunca teve expressão. Você entendeu? O Paris Saint-Germain, gente, até o Sheik comprar, ninguém nem mais lembrava que existia. Tudo bem, concordo tudo. O Paris Saint-Germain. Então tudo bem? Não, tudo mas bem. Você tá falando que é time pequeno. Mas falar que é time pequeno. Você tá louco. Lógico que é time pequeno, um país que o futebol é horroroso. E o time do Paris Saint-Germain não consegue. Nunca futebol que o país é horroroso. Não, o futebol francês é bom? Não. O campeonato francês é bom? Tudo bem, o francês não é bom, mas pera lá. É horrível. A gente não pode falar. Deixa só terminar. Termina. O Paris Saint-Germain, gente, em Champions League, nunca foi absolutamente nada. Ele, o apoio do Chipre, é a mesma coisa. Ah, mas não é porque nunca foi, que é uma porcaria. Nunca foi, é um time agora, sem expressão internacional. O brasileiro é campeão. E olha, e foi comprar, e tava no ostracismo, tava abandonado, tava lá. Ninguém mais nem lembrava que o Paris Saint-Germain existia. Aí mais um Sheik Arabi comprou, injetou lá alguns bi e fez. É tão ruim que não consegue virar um Chelsea, Você falou, e outra coisa, que não consegue virar um Chelsea, é muito ódio. Mas peraí, só um minutinho. A gente não pode chegar e falar aqui, Piromal, que o Paris Saint-Germain é uma porcaria. Eu não acho. Analisa, pera. Ontem foi uma porcaria. Calma. Olha, ontem foi uma bosta. Pera, deixa eu terminar, gente. O negócio é o seguinte, tá revoltado. Um time que tem lá Rabiot, você tem Matuidi, você tem Cavani, você tem Draxler, você tem Verratti, você tem Lucas, Thiago, Marquinhos. Marquinhos e Thiago Silva é a zaga da seleção brasileira. Esse time é campeão brasileiro. Não dá pra chegar e falar que esse time é uma porcaria. Eu concordo com você, veja, na primeira fase aí que o Paris Saint-Germain deu uma bela pipocada pro Barcelona. Eu não tô falando que o... Não, você falou em termos de história, de tudo, que não significa nada. Não significa nada. Não, mas eu acho que significa. Não dá pra gente colocar... Não dá pra gente colocar na mesma balança aqui o Paris Saint-Germain com Barcelona, Real Madrid, com Manchester. Concordo, tá numa outra atmosfera. Mas não dá pra chegar aqui também e falar que o Paris Saint-Germain é uma porcaria, porque não é. Esses jogadores que eu citei, Benjamin, na boa, se eles vêm disputar um campeonato brasileiro, uma Libertadores, os caras dão na cara de mão aberta aqui, velho. Estou falando o Paris Saint-Germain. Eu falei o time, não quis dizer esse time. Eu não vejo diferença hoje pro Paris Saint-Germain pro Manchester City, por exemplo. Não tem diferença, gente. Não tem diferença. Você tá de brincadeira. Ué, de brincadeira você por quê? Você tá de brincadeira. Analisa time por time. Eu sou muito mais Manchester City. Que disputa. Me fala então, seis jogadores do Manchester City aí que você conhece. Te falo mais, o Manchester City... Eu citei a escalação inteira do Paris Saint-Germain. Gente, vocês não conseguem entender uma frase porque você grita em cima do... Eu não, mas pelo contrário. É um canal. Eu tô te perguntando, você não sabe responder. Você conhece só o Gabriel Jesus e Agüero. Você não deixa eu terminar a frase. Termina então, cite os três jogadores do Manchester City. Puta que pariu, tá nervoso. É isso? Pega o nível aí. Eu estou contigo e não abro. É, porque ele não é humano, ele está tentando... Calma. Olha, ontem o Sombra me despirocou, agora eu virei deixa, mim, velho. Deixa eu organizar, calma. Um de cada vez. Mano, põe ordem. Põe ordem na rádio casa. Tem um canal, dois canais, e-mail. Mas ele já falou. Ele já falou. Eu não estou falando... Um de cada vez, pronto. Eu estou tentando terminar a frase há 20 minutos. Eu não estou falando o time de hoje, dia 9 de março. Eu estou falando o time, o clube, o Paris Saint-Germain. A história. O Paris Saint-Germain. Não é. Sempre foi. Desculpa, clube... te atropelei. É só isso que eu queria falar, que o Paris Saint-Germain sempre foi clube pequeno, sem tradição nenhuma, tá certo? E só disputava ali campeonato francês. Não, isso aí não tem dúvida. E teve uma época, quando o Olympique montou um timaço, o Olympique, se eu não me engano, se eu não estiver errado, ganhou 5 ou 6 seguidas. O Paris Saint-Germain estava mortinho, abandonado, esquecido, jogado às traças. Só veio o Sheik Arabi. Uma informação adicional, ele foi fundado em 1974. Vê a história dele, um time novo, uma vez história, não tem nada. Aí veio o Sheik, comprou, botou lá bilhões, nem com dinheiro esse time consegue ser alguma coisa. Agora, quando eu falo que esse time de hoje, agora de 9 de março de 2017 é uma porcaria, agora eu vou te falar... O porcaria que eu quero te falar, porque é um time frouxo. Picagão. Bom, porque é um time que tem uma vantagem. Mas não tecnicamente, né? Tecnicamente também. Você acha ruim? Provou ontem. Agora eu posso falar? Agora você entendeu? Você quer que te explique? Eu posso falar? Não. Posso desenhar aqui. Nós entendemos. Nós entendemos o que o Benjamin quis dizer. Agora o mano vai falar. É, então vamos lá, vamos lá. Piramal, o negócio é o seguinte, um time que foi fundado em 74, você não pode chegar a falar que é uma porcaria, um time ridículo, um time pequeno, porque é um time novo. Eu já vi o seu Benjamin aqui elogiar o Manchester City, e no patamar, em termos de nível europeu, ganhou o que o Manchester City? Nada. A partir do momento que, pra um critério, você utiliza e fala que é uma porcaria, que é um lixo, eu tô me baseando, já que o Paris Saint-Germain é um time novo, o Paris Saint-Germain já jogou o Ronaldo Gaúcho, já jogou o Raí, já jogou o Juninho. Eu acho que é um time que tem uma certa, tudo bem, eu coloco aqui de novo, no meu patamar, não coloco aqui, Sombra, no patamar de Barcelona, de Bayern de Munique, de Real Madrid, óbvio que eu não vou colocar, mas não dá pra chegar aqui e falar o Paris Saint-Germain é um lixo, não acho que é um lixo, citei aqui os jogadores aqui, Draxler, citei aqui o Lucas, citei Cavani, citei Rabiot, citei Matuidi, Di Maria, enfim, o Paris Saint-Germain tem um timaço, o Manchester City, aí que eu questionei o Benjamin, eu falei, você fala aí do Manchester City que é uma seleção, que é um baita time, sem jogadores do Manchester City. Eu acho que o Manchester City tem um baita time. Eu falei seleção. Mas você já elogiou em outras oportunidades o Manchester City. Então vamos ser. E o Paris Saint-Germain, você meteu o pau. De novo? Pera só um minuto. Você hoje, se tivesse que enfrentar numa semifinal de Champions League, o Paris Saint-Germain ou o Manchester City, você preferia entrar, mesmo nível. Enfrentar quem? Mesmo nível. Ah, mas o Manchester City não tá bem, né? Tudo bem. Entre esse, tá bom. Então você prefere o Paris Saint-Germain? Eu prefiro enfrentar o Paris Saint-Germain. Mas muito mais perigoso. Me fala seis jogadores do Manchester City, então. O Manchester City não é mais. Não, não, peraí. Deixa ele falar os seis jogadores. Eu quero te mostrar. Já que o Manchester City é um timão. Eu não falei que o Manchester City está voltando a palavra na minha boca. Eu não falei que é seleção. Eu não falei esse termo. Mas se você falou que é muito mais time do que o Paris Saint-Germain, eu prefiro. Por que eu gostaria de falar? Porque é um time que joga o campeonato inglês. Pega o Manchester City desde que ele foi comprado pelo bilionário e vê quem chegou. Mas ganhou o quê? E vê quem chegou mais longe. Já chegar mais longe, ganhou o quê? Te pergunto, ganhou o quê o Manchester City? O City ganhou o campeonato inglês. Não ganhou nada. Não ganhou o campeonato inglês? Não, porra nenhuma. Vamos pra esse lado, os dois não ganham nada. Não, o campeonato inglês, pro mano. O Leicester ganhou o campeonato inglês, vocês estão de brincadeira. Ah, mas não é fraco. O Leicester ganhou o campeonato inglês. Ganhar o campeonato inglês é igual ganhar o francês. O Leicester ganhou o campeonato inglês ano passado, esse ano vai cair. O João Saldanha, da Vila Maria, tô errado, o campeonato inglês é igual ao francês. Mas isso não quer dizer que eu não acho que o Manchester City... Por que você tá com esse óculos de Chico Xavier? Eu ganhei o óculos aqui, ó, da hora. Um abraço pro pessoal da Pulseixa aí. Não, olha, vamos deixar o Piromal. Mas o Piromal, só pra finalizar, não é que eu tô falando que o Manchester City é uma porcaria. Inclusive o De Bruyne, na minha opinião, aí joga muito, tá certo? Você tem lá uma pá de jogadores aí também, Agüero, Gabriel Jesus... O Manchester City também tem um timaço. Adoro o Yaya Touré, que ele brigou inclusive lá com o Guardiola. Mas também acho que tem um baita time. Mas se tivesse hoje que escolher entre Paris Saint-Germain e Manchester City, eu sinceramente não vejo diferença. Eu acho que os dois são excelentes. Fala aí, Piromal, para encerrar sua participação. Então, segundo o Supremo Tribunal dos Ouvintes, você pode julgar agora. Pode falar palavrão, Piromal. Fala palavrão, que eu sei, o Benjamin falou. Eu vou absorver todo mundo. Não tem argumento? Perde a linha? Não, você absorveu todo mundo. Quando você fizer isso, eu vou fazer com você. Silêncio. E agora, vai falando um pouquinho do São Paulo. São Paulo nem precisa falar, porque nota 10, sem problema nenhum. São Paulo está bem. Espero que continue assim. E antes de terminar minha ligação, mandar um abraço para a família Lonza Fernandes e também para todo o pessoal da Unilever, que eu ouvo em vocês. Ah, é? Todo o pessoal da Unilever, eu ouvo em vocês. Um abraço para o pessoal da Unilever, especialmente para a Fátima. Boa. Fátima? Quem é a Fátima? A Fátima é sobrinha da minha esposa. Ah, o que, que ela faz na Unilever? Ela trabalha lá na área... Na grande área. Na grande, na pequena área. Se não for no marketing, não precisa nem falar. Eu fui lá na Unilever, lá na convenção anual, viu? Foi? Fui muito bem recebido. Opa, legal. Ok, pessoal, foi um prazer falar com o Piromal. Meu Deus do céu. Da próxima vez, não desequilibra o Benjamin. Chama Benjamin. Mas Benjamin, você foi bem, Benjamin. Eu sou muito concordou comigo? Não, é chama aí. A costureira que o Beija assim. Perdeu a linha. Não, o Piromal perdeu. Mas você perdeu a linha. Perdeu. O Piromal concordou. Não. E não foi pouco, não, hein? Paris Saint-Germain é um time pequeno, gente. Eu acho que o Beija não gosta de Paris. Se fosse em 2011 o Sheik comprar lá, ninguém nem lembrava mas você não mexe com o Mano, que ele é meu menino. Piromal não concordou com você. Piromal ficou com medo. E o Mano é menino de tanta gente agora. É sou amigo de todo mundo. Ele tá parecendo que esses garotos do Trianon. Que isso? Todo mundo quer pegar o meninão. É, todo mundo querendo o menino. É, Ale. Mano, surfistinho. Ale, então continue assim, Ale, que esperamos agora às 7 horas o seu decreto, tá bom? Ah, tá, toda sexta-feira, não, tudo novo. É amanhã. Sexta, é amanhã? É amanhã. Ah, hoje às 7 horas é a nova promoção do estádio. É, tá adiantado. É, mas deve ser alguma promoção boa, alguma viagem lá pra Paris, não? Será? Olha, tem a ver com viagem mesmo. É próximo. Ah, então deve ser pra Barcelona. Olha, diria que você... É, sabe a brincadeira do quente e do frio? Pô, quente. Ah, tá bem quente, é. Ah, beleza. É, guarda essa bolinha de cristal aí, Piromal. É pena que eu não posso, porque eu não viajo de avião. Tenho um puta do medo do carro. Ah, mal. Olha, e... Mal é Piromal. Mal é Piromal. Vai comer mingau. A temporada 2011-2012 e a temporada 2013-2014 do Campeonato Inglês, o Manchester seria bicampeão. Tá certo. E quantas vezes o Paris Saint-Germain ganhou o francês? Ó, mas você não vai precisar comprar o Campeonato Francês com o inglês? Campeonato Nacional, Paquito. Não, mas Campeonato Nacional. Assunto cerrado, deixa. Ué, Campeonato Nacional. Se o Campeonato Francês é do mesmo nível do inglês, então vamos parar. O Campeonato Inglês é mais mas estranho. Quando a gente vai, mas peraí, quando a gente vai comparar, aqui a gente tem que falar em termos de Champions League. Vamos parar. Quantas Champions League cada um dos dois tem? Nenhuma? Ah, então zerou. Agora, tá tudo no mesmo patamar, mesmo pacote, Paquito. Qual que é o título campeonato mais difícil do planeta? É... Quem? O Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é mais difícil de ganhar do que o Campeonato Argentino? É, não é? Você vai falar agora que o Boca não é maior do que qualquer clube da América do Sul, aqui, inclusive os brasileiros? Qual que é o campeonato mais difícil do mundo? Eu acho que é o Campeonato Inglês. Ah, o francês também. O campeonato mais difícil do mundo é a Champions League. É o Campeonato Nacional. Volto a falar. O que é mais difícil? É o Campeonato Brasileiro ou o Campeonato Argentino? Tá bom, é o Campeonato Brasileiro. O Boca, ele tem mais títulos do que qualquer time brasileiro. Coloca aí qualquer time brasileiro. Olha, e faz comparativo com o Boca. Vocês estão se atropelando, vocês não estão respeitando a lei dos canais. É. O único canal. A lei dos canais. É tipo, a lei o dos canais. Francês é no mesmo nível do inglês. Eu não falei que é o mesmo nível. Eu falei que Manchester City e Paris Saint-Germain hoje são a mesma coisa. Sim, eu acabei de falar. É que você deturpa o que é dito. Você deturpa. Foi 2011, 2012. Vocês não vão se convencer, velho. Não, Beija é acho que é o mano, o francês é igual inglês. Eu não falei. Ninguém aqui vai ter. Nenhum dos dois vai ter humildade de recuar. Argumento, você tá achando que o francês é igual a inglês? Isso é argumento. Para, muito pelo contrário, você que falou que o Paris Saint-Germain é uma porcaria. E é, ontem provou que é. Pra resolver. Pra uns é, mas pra ele foi roubado. Ale, por favor. Pra resolver só Cristina Rocha em casos de família. Verdade, Cristina Rocha, amigona do Dodô. Essa lei dos canais deve ser a lei do canal de Suez, não é? Isso, lei do canal de Beagle. É verdade. Agora, Piromal, tenham todos uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Diga lá, Benja. Não, uma coisa só que eu acho que ontem, aí eu acho que se tivesse, poderia até, mas não tomaria de seis. Se o Ibra tá ontem no Paris Saint-Germain, não tá com seis. Com certeza. Se fosse um outro árbitro, talvez não aconteceria os seis. Uhum. Ah, bom, Maria também. O árbitro também deu uma ligeira outra coisa. É, e o goleiro. O juiz que numa goleada de seis, ele dá dois gols, desculpa, não venha querer me falar que é tanto mérito do Barcelona. Não, é verdade. E ele dá cinco minutos de desconto pra um roubo. Não falei que é ruim. Não é ruim. Bom, o Santos. Mas que o árbitro ajudou, sim. Tchau, Piromal. Tchau. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Esse é o Estádio 97. Que você também assiste através do facebook.com/energia97fm. Mande sua mensagem também para o nosso WhatsApp. É, grave lá, 94-353-0150, 94-353-0150. Mande no oferecimento do Extra. Vamos falar do Extra, narigudo? Vamos! Homenagem ao consumidor é preço baixo, então vem pro quinzenaço do consumidor Extra. 15 dias de ofertaço e carrinho lotadaço, vem! Costela suína temperada resfriada qualitá por apenas R$15,99 o quilo. Cerveja Brahma, Chopp Lata 269ml, na compra de duas caixas com 15 unidades, ganhe 50% na segunda caixa. Festival do Pet é no Extra, venha conferir. Olha, Alê, você que tem 8 gatos em casa, um até tem O RG falou que um dos teus gatos tem 1,90m, forte. Alimento completo para gatos, Whiskas, vários sabores, 3 quilos por apenas R$39,90. Essa é pra você também, olha. Areia higiênica para gatos, putz, mais clara, 3 quilos, leve 3 por apenas R$3,98 cada. Então já sabe, né, amigão? Vem pro quinzenaço do consumidor extra. Mas não esqueça, hein? Beba com moderação. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Olha que notícia curiosa. De acordo com o jornal espanhol Marca, sim, o Instituto de Ciências da Terra, Raume Almeida, sim, localizado a cerca de 500 metros do Camp Nou, sim, né, onde aconteceu ontem o jogo do Barcelona e Paris Saint-Germain, sim, captou um abalo sísmico próximo a 1 grau na escala Richter durante o sexto gol do Barcelona na vitória de ontem. Manipularam, né? Tá ali do lado. O João metros. Lá tá falando que é isso assim mesmo que funciona. Mas o João é suspeito porque ele é torcedor do Real Madrid. Não é do Real, não. Você tá louco? O tremor de terra... O tremor de terra foi imperceptível para as pessoas da cidade. Caramba. Mesmo assim, foi o maior abalo já registrado pelo Instituto por ocasião de um jogo de futebol na história. Véio. Será que o Bento estava lá, hein? Que deu um pulo? Pode lá, ser, não? Pode ser. Deu um pulo, né? É. Brincadeira, pode, não? Pode ser, velho. Quase um ponto na escala Richter, a 500 metros no estádio. Mas na escala 7, Richter, né? Não, acho que não. Pera. Escala. Ô, mano, fuça aí você. A escala Richter acho que vai até 15, não é? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Não sei. Botinha, tem notícias aí do Santos? Do Santos. Vai jogar daqui a pouco, né, RG? 21h45. Libertadores. Escalação eu não tenho aqui. Contra o Cristal. O David Braz vai jogar, RG? Joga David Braz. Aí, volta Renatinho, volta Ricardo Oliveira, nossa, volta Lucas Lima, Vladimir, Vitor Ferraz, David Braz, obrigado, Zeca, Renato, Lucas Lima, Thiago Maia, Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira, chupa a moto. Chupa a moto. Ah, olha aí. Tá boa, mano. Mano, que mandou eu vou. Pede que eu vou. Não. Mas olha, o Sporting Cristal é um time de destaque lá no Peru ou... É um time mediano, viu, Sombra? Eu acho que nesse grupo... Mas aí, maior ou menor que o Paris Saint-Germain? Essa é a questão. Não, acho que o Santos, o time mais completo, como vai jogar hoje, tem boas possibilidades de conseguir um bom resultado, mesmo fora de casa. Eu, pelo menos, acredito. Só que o que precisa acontecer é que esses bons jogadores que voltam a ser titulares do time têm que jogar bem, né? Principalmente o Lucas Lima. Eu acho que é o termômetro do time. Esse meio-campo do Santos me agrada bastante. Até 5, viu? Tem. Escala Rich. De 1 a 5 só? É. Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno. Se esse setor do tem que voltar a render, né? Voltar a jogar, eu acho que o Santos tem tudo para conseguir um bom resultado. E não é altitude, né? Segundo o Dorival, ele entende que esse time aí, ele se fosse comparado a um time do Brasil... Seria comparado ao time do Audax. O estilo de jogo, a forma de jogar, entendeu? Eu quero que perca. Os caras são meio... Magnitude vai até 10. Os caras são meio atrevidão. Que é isso aqui? Magnitude vai até 10. Olha, mas escala vai até 5. Estão trazendo quitutes aqui pra gente. Olha que legal. Olha uns Ramonzinho aí. Trazendo uns presuntos. Isso é bom, hein? Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Também no oferecimento de Frico. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, me cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mas não era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô, compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, para você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Legal, e como prometido, nós estamos aí nos 18 anos de Estádio 97, né? Agora sim. E teremos aí durante o ano inteiro uma série de ações, de eventos, de comemorações, e não podia deixar de ser. Nós estamos trazendo mais uma nova promoção para o Estádio 97. Ah, sabia! Aê. Tem uma pegada diferente, mas tem um destino maravilhoso, né? Vai, acho que vai atender uma promoção que vai atender aí uma galera que curte muito, um pessoal que curte muito, principalmente pessoas como o Benjamin Bach. Com o Estádio 97, você foi para Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos sair! E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Catalunha. Promoção: Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da energia passar durante o Estádio 97. No dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção: Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Visite Barcelona e descubra a Catalunha. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Olha aí! Parabéns! Atenção, você, fã da Fórmula 1, fã de uma grande viagem. Olha que bacana que o Estádio 97 está proporcionando para você. Top, hein? E mais uma vez estamos recebendo aqui aquele que é representante da Agência Catalana de Turismo para América do Sul. Foi promovido. Ele começou como representante da Agência da Catalunha na Avenida Paulista. Aí foi para Grande São Paulo. Agora América do Sul. Parabéns, João. Ele começou dono da chave. Agora ele é dono da porta. Pô, tá louco, velho. Seja bem-vindo, João. Obrigado. João Romero. Ó, João. Muito obrigado. Da Agência Catalana. Velho, conta um pouquinho, então, assim, a promoção, os ouvintes já entenderam, eles vão ter que anotar aqui o carro de Fórmula 1 quando passa na programação do Estádio 97, né? Vão ter que anotar aí quantas vezes passa o carro em qualquer dia do programa, nos próximos dias, até o dia 24 de abril. Mas conta um pouquinho de como vai ser esse roteiro que vai acontecer do ouvinte que irá com o acompanhante para assistir esse GP. Que mais que o cara vai poder fazer lá na região de Barcelona? Vamos lá, Sombra. Primeiro de tudo, é uma honra poder estar aqui. Um prazer estar com vocês. Estou sensacional o programa. E a gente está muito contente também de poder ter um partner como a Latam Travel, não? Uma empresa pioneira, uma empresa... Seja bem-vinda também a Latam Travel com a gente agora. Também. Fazendo a participação, a parceria aqui, levando os ouvintes pro GP da Catalunha. Exatamente. E hoje, quando começou a promoção, a gente entregou uns frios, que é o típico da gastronomia catalã, um jamão, um chorizo, e vino Torres, que será uma das vinícolas que a gente visitará. Uma vinícola que está a meia hora de Barcelona, uma vinícola familiar. Estamos muito contentes de hoje estar aqui provando o Viña Esmeralda, que é um vinho branco sensacional. Muito bom. E claro, vamos a visitar vinícolas, mas vamos também visitar Barcelona. Vamos a ir a los principais puntos turísticos da cidade de Barcelona, que como vocês sabem, é a capital de Catalunha. Vamos também ir a Ferrari Land. Ferrari Land é o único outro lugar que tem essa Ferrari Land, é em Dubai, não é? Abu Dhabi. Abu Dhabi, né? Abu Dhabi. Ferrari Land va abrir 7 d'abril al sur de Barcelona a una hora y la gente va a ir y curtir de Ferrari Land. Legal. Un parque temático sensacional que está dentro de un resort que se llama PortAventura y la gente tiene las puertas abiertas para curtir las atracciones nuevas que se van a abrir. Si você chega na porta lá, você tem entrada, é isso? Sim. Bom, ah, se vai, claro. Se vai, eu trabalhei lá 5 anos, então eles me conhecem um pouco, mas é um parque temático sensacional. Sempre falam o mesmo, né? Que tem que ser descoberto. Está uma hora ao sul de Barcelona e a gente vamos ir lá e vamos a curtir Ferrari Land. E domingo, como você falou, dia 14 de maio, Gran Premio de España de Fórmula 1 en Barcelona. Que é um autódromo maravilhoso. Então, para quem é fã da Fórmula 1, né? Inclusive, vai pirar, pegar, né, inclusive vai pegar um ano aí com modificações. Bora. Na Fórmula 1. Os carros estão mais velozes. Correto. Os carros estão mais fortes, né? Exato. Vai pegar um ano que promete muita competitividade na Fórmula 1, num autódromo que é maravilhoso, né? É novo, né? É novo. Felipe Massa este ano vai pilotar. E a gente está muito orgulhosa, porque é um autódromo tipo, um autódromo que agora, esses dias, estão fazendo os testes do ano. É um autódromo que nunca, em Barcelona nunca chove, tem sol mais de 300 dias ao ano. Então, todos os pilotos durante o ano inteiro treinam dentro do autódromo de Barcelona, porque é um lugar sensacional para treinar, e a meia hora ao lado de Barcelona. Então, a gente está muito contenta, vamos estar na zona VIP da Catalunha, dentro do autódromo, com catering. Ah, então peraí, o pessoal vai viajar, mas eles não vão ficar numa arquibancada comum. Não. Não vão ficar numa arquibancada comum. Vamos ficar na zona VIP da Catalunha, da gente. E aí vamos estar também com muitas surpresas. Muitas surpresas que... Sempre. Para que sempre o João aprontando. Viva. Então, olha, mano, a gente conhece, né? Você que gosta de fazer grandes viagens. Você que gosta de conhecer um lugar tão bonito como a região toda da Catalunha, ao norte, ao nordeste da Espanha. Você que gosta de Fórmula 1, porque a gente tem muitos ouvintes que amam Fórmula 1. Ora sim, tá louco. Né? E a partir de uma promoção dessa, acho que tem até aquele cara que fala assim, olha, eu gosto mais ou menos, agora eu vou gostar mais. Lógico, pô. Né? O pacote todo é maravilhoso. Exatamente. E é um tipo de pacote que é impossível, de tentar achar. Vai ser inesquecível a experiência que vamos a viver e, claro... Com a parceria da Latam Travel, que agora eu vou passar a palavra aos colegas. Inclusive, eu queria perguntar, tá aqui o Mauro e o Fábio da Latam Travel, dois ouvintes aqui, o Mauro é você, né? Ele é o Fábio. Diz que o Mauro da Latam Travel é um cara que passou a conhecer hoje o Estádio 97, né? Ele falou assim, mas onde que eu tenho que ir lá falar da Latam Travel? É isso? É isso aí, eu sou ouvinte antes de mais nada. Mas nada, agradecer, eu sou ouvinte há 17 anos, Estádio 97. Nossa, falaram que você era novato. Não, eu sou novato aqui no estúdio, mas há 17 anos ouço vocês no rádio. Pô, tava até falando pro Sombra, não é só um programa de rádio, é um programa de qualidade de vida. A gente tá parado no trânsito, naquele engarrafamento, liga na estádio e você tá vai vendo, Benjo, pra tá casa. Vendo? Por isso que eu tô pleiteando. Por isso que eu tô pleiteando. Verdade, 18 anos está no 97. Essa cidade não fez uma homenagem pra gente, cara. Então o Mauro da Latam Travel tá fazendo essa homenagem. Não, mas pede pro Mauro também fazer homenagem na Câmara dos Vereadores, que eu quero que o Estado 97 seja homenageado lá e que todos os integrantes recebam a chave da cidade. Ou o Estado 97 presta um serviço de utilidade pública pra cidade. Não presta, Dudu? A gente desestressa as pessoas no fim do dia. Aí, ó. Os caras vão mais felizes pra casa. Os caras homenageiam os caras que nem paulistas são, que ninguém nem conhece. Não paga pra ouvir. Mano. Não paga pra ouvir. Eu nunca vi, eu concordo. Eu nunca vi os caras que teve ouvinte que entrou lá e falou assim, eu torço pra ter trânsito. Mas é melhor a gente nem se aliar de brincadeira. Lá, não. Mas você ouve estádio, não precisa pagar psiquiatra, sessões de shiatsu, fazer yoga no Deroso. O nosso maior reconhecimento não tem que vir da mão do vereador, não. Tem que vir da mão dos ouvintes, cara. A mão do povo. De todos, de todos. Nós somos populares, velho. Não, de todos. A gente não recusa. Não, eu prefiro que o reconhecimento de um ouvinte do que de um político, velho, desculpa. Mas se tiver também é legal. Ah, tô mas, ô Mauro, valeu. Vamos falar aí da Latam Travel. Esse pacote todo que a gente vai agora fazer uma grande promoção no Estádio 97, quem quiser adquirir esse pacote para também ter os mesmos benefícios, pode adquirir através da Latam Travel, não é? Isso, pode adquirir em uma das nossas 160 lojas espalhadas pelo Brasil. A gente tem mais de 70 lojas no estádio de São Paulo, então você encontra Latam Travel em todo quanto é canto do estado e do país. Pode buscar, procurar um agente de viagens nosso, você vai ser super bem atendido. Daqui a pouco o Fábio vai entrar aqui no ar e vai falar de uma promoção que a gente vai fazer exclusiva, foi decidida agora, antes de entrar no estúdio. Ele vai contar um pouquinho de uma promoção para todos os ouvintes agora. Da Estádio 90. Fala aí, deixa ele falar agora. Promoção a gente gosta, promoção, promocinha. Fábio tem olhos claros, viu, Sombra? Você tá uma bichona, hein, Ale? Você se apaixonou? Ale, você... Ale, viado, Ale... Bicho, é que eu tomei vinho e ele tá tentando me seduzir. Seu louco. Fala, quer Fábio. Dizer, olá, Ale. levou, Ale. Levou. Assim como o Mauro, sou super fã do programa também. Eu ouço todos os dias. Quando eu não tô no trabalho até as 8 da noite, já fazendo o jabá aqui. É, eu tô sempre ouvindo no metrô, chegando em casa e tudo mais. Legal. Adoro vocês. É uma honra de verdade estar aqui. Prazer é representando nosso. A companhia nessa promoção tão legal aqui. Boa. A promoção que eu queria anunciar antes de tudo, eu queria deixar bem claro que a Latam Travels é a marca de viagens do grupo Latam Airlines Brasil. Legal. Então a gente provê a solução completa para a viagem, desde a concepção, do pensamento, da idealização do sonho da viagem até o pós-viagem. Isso a gente está falando em pacotes de viagens, cruzeiros, que muitas pessoas tendem a associar a Latam somente como a companhia aérea. Uhum. Nós provemos todo o pacote, né? Então, todo o conforto, todo o commodity, você pode encontrar através de um dos nossos agentes, nas mais de 160 lojas espalhadas pelo Brasil. Bacana. E eu queria fazer uma promoção aqui exclusiva com os ouvintes do Estádio 97. Pois não. Que até a data de 24 de abril, que é quando se encerra a promoção, todo ouvinte que for até uma das nossas lojas disser que ouviu uma das chamadas, a promo na rádio, vai ganhar 10% de desconto na compra do destino Boa. Barcelona. Olha aí! E isso ao longo da campanha. Então, a pessoa que vai numa loja Latam Travel e quiser comprar esse pacote para ir para Catalunha até o dia 24 de abril, para participar, inclusive para assistir o GP, é isso? É, a questão do GP, assim, os ingressos para o GP da Catalunha é um produto que não faz parte do nosso mix. Ah, tá, entendi. O que torna a promoção da rádio ainda algo mais exclusivo. Perfeito. Porque alguém que quiser ir para assistir o GP da Catalunha só pode ir com a rádio. Com a rádio. É, o pacote completo com ingresso somente com a rádio. Perfeito. O ganhador. Mas quem quiser visitar a Catalunha... Com seus mais... Com os que eu recomendo... Eu também. Alguma. Aliás, que todos nós aqui viajamos, o Alê não teve oportunidade, porque o Alê ainda não fazia parte do nosso time, ele ainda estava nos sonhos, dele, participar um dia do Estádio 97. Mas acho que todos nós viajamos aí, conhecemos Barcelona e região, e eu vou falar um negócio para vocês, vale a pena demais viajar para a região da Catalunha. A praia é linda, o clima é maravilhoso, a cidade é linda. A cidade é sensacional. Sempre. Não é, Fábio? É uma coisa fantástica. A comida é maravilhosa. Eu não conheço a Catalunha, mas eu pretendo resolver isso muito em breve. Até porque eu comentava aqui com o Juan que eu pretendo participar dessa viagem. Legal. Conhecer todos os atrativos. Nada mais justo por parte do João, viu? Sim, mas quem quiser conhecer a Barcelona, o estado da Catalunha, é só procurar uma de nossas agências. Temos um voo direto, isso é importante salientar. Uhum. O voo da Latam Airlines sai direto de Guarulhos, com um voo noturno, então bem confortável. Legal. Um voo direto, então 10 horas de viagem, você está em Barcelona, para usufruir de tudo. Eu quase conheci a Catalunha, viu? Quase? Quase, porque quando a gente foi para lá, daí a encrenca falou assim, ó, fica atento que aqui na Catalunha só tem gente bonita. Uhum. Aí eu entendi o recado e fiquei no avião. Que viagem, meu Deus. Mas, ó, Fábio, então Deus. Legal, até o dia 24 de abril, quem for uma das lojas Latam Travel e disser que é ouvinte do Estádio 97, é isso? Vai ganhar 10% de desconto na compra de um pacote para Barcelona. Num Boa. Pacote para Barcelona ganha 10% de desconto. Gente, é um baita. Falando de turismo, 10% é um baita desconto. É legal demais. Sim. Queria agradecer a sua presença, Fábio, também do Mauro, aqui. Né? Muito obrigado. Muito legal. Então, muito a partir legal. De amanhã, Sim. ligando aqui ouvindo o Estádio 97, a partir de amanhã, ao você motor, fica ligado na hora que passar esse Fórmula 1 aqui, ó. Ó o motor. Ó. Aí é nóis, né? Aí, todo dia vai passar. Uma, duas, três, não sei quantas vezes. Aí no dia 25 de abril, porque a gente vai soltar os carros até o dia 24, no dia 25 de abril, nós vamos atender o primeiro ouvinte que entrar no ar e falar assim, olha, num dia X qualquer, você escolhe o dia, eu ouvi passar 3 vezes o carro de Fórmula 1 da Energia 97. Se realmente nesse dia X passaram 3 vezes o carro, Sim. você vai viajar para Barcelona. Ganha na hora. Com aí acompanhante, com hospedagem. Me lembra do avião. Com direito aí no GP da Catalunha, um autódromo maravilhoso. Vai conhecer também a Ferrari Land, uma das grandes atrações. E mais, vai ter a companhia do Bar. Aê! Vai ter a companhia do Bar. Aê, Basílio! Nada mais justo, nada mais justo. Aí, boa, Basílio! Nada mais justo. Nosso expert em Fórmula 1. O Bar é um campeonato de Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1, o Domênico gosta de Fórmula 1. Sim, Bar. Mas o Bar, ele é apaixonado por Fórmula 1. Boa, Bar. Boa, Bar. Vai roubar o capacete dos caras igual você fazia aí. É. O Bar, vocês não têm ideia, ele roubou o volante do carro do Senna. Boa, que legal, hein, cara? Oba, ele era bandeirinha agora, Interlagos. Oba, eu vou dizer um negócio pra você. Eu não sou piloto de Fórmula 1. Tá brincando, ainda bem que você avisou. Mas você vai manobrar teu carro na garagem, pô. Mas você vai se sentir um lá no autódromo com a companhia do Juan. Você vai ver, que mordomia. Você vai sentar no colo do João lá no cockpit. Você vai ver que mordomia. Tá chorando, tá emocionado, Bah. Obrigado. Bah, você que gosta de Fórmula 1, você vai visitar um dos melhores e mais bonitos autódromos do mundo. Verdade. Você vai com o nosso ouvinte conhecer uma das cidades mais bonitas do mundo. E N atrações. E vou te falar, o roteiro de viagem que geralmente o João proporciona lá... Você vai ver, é algo inesquecível. É o chaveiro de Barcelona, nunca vi, abre todas as portas. Já passou de chaveiro, velho. O grande problema é que talvez o Bá vá querer trabalhar numa rádio de lá e não queira mais voltar, viu? Mês de maio esquente, ou seja, podemos ir à praia, vai ser uma climatologia sensacional. Eu fico super contente de Bá, que venha uma coisa muito legal. Fico muito contente. Ele merece, o Bá merece. Obrigado, merece. Acho que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de fazer uma viagem pelo estádio 97, né? E o Bá era aquele que ainda não tinha viajado, né? Então eu acho nada. Já foi pra fora do Brasil, Bá, não? Pela rádio eu fui no Paraguai. Assisti. Paraguai. Mas fora, Nacional. Europa, Estados Unidos, não. Não, então você não saiu do Brasil. É verdade, você foi pro Paraguai, velho. Oi, vai estrear top, hein? Barcelona, Bárcio. E você, velho, pô, Fórmula 1, você que ama, vai ficar louco, velho. Espetacular, velho. Espetacular. E eu vou ensinar Bárcio. Parabéns, Bárcio. Fala uma coisa. Não, palmas pro Bárcio. Legal, valeu, cara. E ó, eu vou te falar uma coisa. As espanholas são maravilhosas. Ih, vai deixar o caminhão. São lindas, as espanholas são lindas. No verão, As espanholas são muito legais. O mais sozinho, hein, Bárcio? O mais engraçado é o filho do Bá chorando porque o pai ganhou o negócio. Ele tá chorando porque ele não vai, pô. Você tá louco? Imagina. Legal demais. Queria agradecer a presença do João, da Agência Catalana de Turismo. Um prazer estar aqui. Carolina, Mauro, Fábio. O Cauê da Latam Travel que tá ali. Legal. Ele é meio tímido. Ele falou, eu quero ficar lá fora, eu sou meio tímido. Fica lá nos bastidores. Vai ser uma grande promoção. Legal, da Agência Catalana e da Latam Travel, tá bom? Bacana. Muito obrigado. Muito obrigado, Sombra. Muito obrigado, vocês. Gente. Na honra poder ter outra promoção. Olha, isso estão ótimos. É isso aí. É uma parceria longa nossa, hein, João? Verdade, verdade. É da e casa, tomara né? Demore muito mais. Sim, legal, bacana. É isso aí. Legal, muito João. Obrigado. Muito obrigado. Boa, obrigado aí. Valeu, João. Valeu, João. E é pro ano que vem que tem a promoção da gente fazer um semestre do programa em Barcelona, não é? Por que não? Quem não, hein? Começamos com um dia, não? Por que não? Já fizemos um, né? Já fizemos o ano passado, já não é isso? Vamos fazer em Barceloneta. Pensou, velho? Aí na Barceloneta? Na Rambla, velho. A gente fica na Rambla fazendo programa. Não é não? Nossa Senhora. Obrigado. Fique à vontade. Obrigado. Fique à vontade, tá bom? Valeu, tchau. Obrigado. Se vocês quiserem comer esses quitutes que eu trouxe pra vocês também? Pô, você que trouxe? Tá ótimo, esse é o Estádio 97. Vamos a mais ouvintes no oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E ó, quem liga aqui dizendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, vem um kit exclusivo do desodorante Extreme. E ó, e tem presente novo, todo dia, quem disser a frase, todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers valendo o clássico do dia. Aliás... Eu saindo daqui, vou mandar... Eu não sei nem se é o clássico do dia, mas que eu vou mandar um quarteirão hoje, eu vou. Ah, hoje tá bom. Só, né? Por curiosidade, Domênico, você tem aí qual que é o clássico do dia? Hoje tá bom, né? Então, pera só um minutinho, mas que dia que é hoje? Daqui a pouco você vai falar mais do McDonald's, mas qual que é o clássico? É. Hoje é quinta-feira. Quinta é dia de cheddar McMel. Ah, meu preferido. Não tem problema. Então eu mando. Eu vou mandar o quarteirão e, como sempre sobra mais um canto no estômago, o canto direito vai pro cheddar McMel. Não tem dúvida. É ótimo, cheddar. Nossa, eu adoro. Pô, bomba caramba. Eu adoro. Aquelas cebolas, nossa. Aff, Mari. Adoro. Vamos pro telefone 3284-7097 do nosso Asdrubal, o Cocker. Ei, produção, hein? Aí, ah, ó. Vamos voar. Quem que é esse aí? É o Maltese. Não. Saúde. Alô, abaixa o volume. Como Cocker? É. Quem fala? Eu tive o Cocker. Ayrton Crisan. Ayrton Crisan. Quantos anos, hein, Ayrton? A Crisan não é o nome do Zinho? É. Sim. É. Acho que é. Exato. Eu acho que chamava ele de Crisanzinho. E aí por isso que ficou Zinho. Zinho. É verdade, mas é verdade. É. Ô, Crisan. 28 anos. Dô. 2.8, RG, como é que fica hoje? Ah, depois quinta-feira. Depois dessa promoção? É, agora com essa promoção espetacular. Aonde que tem Crisão, velho? Não tem. Sensacional. Aí sem Crisão, velho. Você tá louco? Sensacional. Sensa, salvou 10, a hora. Nota 10, eu faço nós, é nós. É, o chamador não tá. Trocadilho! Nota 10. 10! Boa! E qual que é o bairro aí, irmão? É Pirituba. Ah, é fácil. Zona Oeste. Sempre a Zona Oeste. Mas não tinha um. Ali é norte, ali né? Ali é RPM. É noroeste o bagulho ali. É, fala noroeste. Mas é noroeste. Oeste. Vai. Bem, já morou na Mutinga? Na Mutinga? Ali Tinga. Perto. É. Ali no parque, ali no Parque São Domingos eu morei. É. Vamos passear no parque. Ali na Norte América, né? Lugar de boy. Boy? É boy lá? É boy. É Nutella. E qual que é o time aí, irmão? O que quer que eu faça? É, o primeiro campeão mundial, Dodô. O Corinthians. Reconhecido pela FIFA é o Corinthians. O primeiro na história é Verdão. Tem os clandestinos por aí, velho. Não, não tem clandestino nenhum. Verdão. História é história. Não existe clandestino na história. Ô, velhinho. Que Xia, ó. Xia onde, ó? Você também o Xia aí? Olha os caras, mano. A FIFA fez com o Palmeiras e o Pelé fez com o Neto, cara. Ô, você tá louco? Xia. Ele tá disputando Libertadores, tá? Brincadeira. O Neto acha que é, o Pelé fala, não é. Ô, velhinho. Opa, Dodô. Você assistiu o jogo ontem? Opa, com certeza. O que você achou? Passando nervoso, miserável. É, o que você achou do jogo? O que você achou aí das substituições? O que você achou da expulsão do Vitor Hugo? A pessoa mais abalada no jogo, visivelmente, toda vez que focava, era o Eduardo Batista, Dodô. Eu não reparei, eu não reparei, juro. Não, isso eu não consegui reparar. Toda vez que focava a cara dele, ele tava com cara de medo. Assustado. No começo do jogo. Assustado, Dodô. Eu não sei, mas acho que é a primeira Libertadores do Eduardo, não é? Sim. É a primeira Libertadores. E acho que é a última, viu? Isso, mano. Não é verdade, velho. Tá louco. Mas acho que vai durar. Tá gorando pra caramba. Não, mas ô, amigão, o Eduardo Batista, eu gosto dele, eu acho que até deveria ter um pouco mais de respeito aí, deveriam bancar um pouco mais o trabalho dele. Mas eu até entendo a torcida do Palmeiras aí tá ressabiada com relação ao trabalho dele. É assustado, porque né, o cara, ele dá muito milho, Domênico. O cara também não se ajuda. Ontem, quando o Vitor Hugo foi expulso, por mais que ele também não estivesse esperando, mas o treinador, ele tem que estar esperando uma situação dessa. O torcedor ser pego de surpresa é uma coisa, o treinador é outra. Não pode, né? Porque o treinador analisando e conhecendo o elenco, bastava recuar lá o Thiago pra fazer a função de zagueiro e você puxar um pouco bem, mais, mano, o Michel Bastos pra fazer o segundo volante do lado do Exato, Felipe, e o time estava bem com o Michel em campo. Não é verdade? Opa, claro. Eu pensei a mesma coisa quando aconteceu, xinguei, fiquei bravo, cornetei. Sim. Aí hoje eu li uma análise postada no Globoesporte.com de um cara fazendo. Ele tinha duas opções. Ou fazer isso, recuar, ou trocar o Michel e colocar o Thiago Santos pra jogar no meio, deixar a defesa entrosada com a defesa saindo o tempo inteiro. E o contra disso era ter menos saída de bola, que foi o que aconteceu. Mas a defesa jogou tão bem, a gente não passou perigo. A única bola que sobrou na área foi umas 48 do segundo tempo com aquele Lapuga lá, não sei o nome do cara de verdade, mas o apelido dele era Puga. E daí eu fiquei pensando, talvez o Eduardo tenha acertado, porque se ele improvisa o Thiago Santos, que não treina na defesa, talvez teria sobrado alguém na linha de impedimento, alguém em algum lance mais torto, como talvez a gente teria que ter um jogo também com mais jogadas. É, o Thiago já jogou na defesa, acho que foi esse ano, inclusive, hein? Acho que mas o Thiago ele não foi jogou improvisado. Ele não jogou bem. Eu não lembro, sinceramente, não vou lembrar qual foi o jogo, quanto foi o jogo e como é que foi o jogo, não vou lembrar. Mas porque assim, uma coisa é você disputar uma oitava de final e você tem um jogo lá e um jogo aqui, Benjamin. Onde você tem um jogador expulso aos 20 minutos e você não pode tomar muito gol porque a volta, você tem a volta. Nesse caso de chave, mano, você tem ainda três... É, são três dentro e três fora, não é isso? Três jogos fora e três dentro. Isso. Então você tem um jogo... É o primeiro jogo, Soma, que você está fazendo. Eu jogava três dentro, claro, três que você fora pode... no intervalo do... É, três. Mas dentro, assim, três só para concluir, é claro que você pode perder o jogo. Você pode arriscar. Uhum. Você tem esse direito. Porque você vai ter outros cinco jogos para você fazer o resultado e poder somar pontos para você se classificar. Então acho que você tem razão, mano. Eu faria isso. Acho que eu improvisaria ali o Thiago na zaga e tentaria deixar o time do jeito que tava encaixado, cara. Ou pelo menos espera um pouquinho pra ver como exato. O time vai reagir. Ou então, depois do primeiro tempo, você vê, se deu errado, muda. Mas o Domênico, aí também ele jogar toda a responsa nas costas do treinador, porque o Palmeiras, fora essa alteração que ele acabou queimando, eu acho que ele errou, mas mesmo assim, o Palmeiras, ele perdeu alguns gols que não poderia perder, inclusive perdeu, com o Borja. O Borja perdeu os quatro gols ali, cara a cara. Incrível. Agora, internamente, Dodô, eu não sei como é que a diretoria vai fazer, porque dentro do Palmeiras, a maioria dos conselheiros do Palmeiras... Não gostam dele. Não é que não gostam, não querem ver mais o Eduardo Batista pintar de ouro. Ontem, por exemplo, quando acabou o jogo, o Palmeiras estava fazendo a coletiva do Eduardo Batista via live, né? Aquelas uhum. transmissões ao vivo. E se você entrasse lá e lesse os comentários dos torcedores do Palmeiras... Xingando pra caramba. O quê? Sério? O quê? Xinga o tempo inteiro. Em todas as coletivas são assim, assisto todas. Você acompanha pelo live? Acompanho pelo live. Tô falando mentira? Não, não tá. O tempo inteiro assim, em todos os comentários, em todas as páginas, a maioria da torcida sempre tem um sensato ou outro. Mas se sair o Eduardo, vai vir quem? É o que eu falo pros meus amigos nos jogos ou quando eu tô conversando. Se viesse o Cuca, beleza, só Eduardo. Mas senão a gente vai se tornar aquele timinho de Itaquera, né? Que troca de técnico a cada três vezes depois que saiu. Não sei, Itaquera tem um monte de time. Mas... Itaquera tem um monte de time. Mandou no meio, hein? Deitou. E se eu fosse de time? Se eu fosse... Itaquera é uma região muito grande. E se eu fosse a diretoria do Palmeiras, eu pararia com esses lives do Eduardo Batista. Até pra preservar. Tá assim é melhor. Até pra preservar o cara. Porque o live, os comentários vão aparecendo na tela. E quando você vai fazer comentário de clube de futebol ao vivo, comentário não, transmissão, é muita gente, então você não controla. E já você começa a ler. Gente, eu tô falando sério, ontem era só porrada, só xingamento. E quando tem alguém a ser odiado, parece que brotam haters. Mas vamos ver se não é de propósito pra criar uma situação e o cara também não segurar o rojão. Mas tem uma coisa mas também... é aquela coisa que o mano falou, ele também não se ajuda, né, gente? Não, por exemplo. Cara, juro que vocês acharam que ontem. Eu juro, Benjamin. Sabe por quê? Vou te falar. Olha só, eu vou repetir. A escalação também, não é só a troca. Eu questiono a escalação. Eu também questiono com dois. Eu não colocaria dois volantes, desculpa. Porque o argumento utilizado. Põe dois volantes. Tucumã só joga a bola lá no melê, não toca, não tem toque de bola, não envolve adversário. Só faz ligação direta. Alô, eu sou o Alê, mais ligação direta do que ladrão de automóvel. Sabe o que eu percebi ontem, Alê? É bom que usou meu próprio comentário. Pelo menos eu tive essa impressão, não sei se vocês tiveram. Me deu a impressão, mano, que o Eduardo não viu nenhum único jogo sequer desse time do Atlético do Comando. Não, ele... Porque assim, eu juro, Benjamin, sabe por quê? Mas me deu essa impressão. Me deu essa impressão. Ele me passa insegurança. Não, isso, Benjamin, olha só, o time é fraco. O time ele só se classificou na Bacia das Almas. Não, mas ele tava preocupado. E outra coisa, ele não pode jogar com dois volantes. Não, mas ele tava preocupado. O futebol moderno Domênico, não existe mais jogando, isso. Domênico, ele tá jogando pelo resultado. Ele tava preocupado, justamente... O cara que, eu não sei se era o Luxemburgo, alguém que dizia, lá atrás, assim, o medo de você ganhar faz você perder. Medo de perder tira vontade de ganhar. Exato. Ele coloca o Thiago Santos porque ele acha que o Tucumã só joga a bola no melê. Ele aumenta a estatura do time e protege um pouco mais a defesa. Então o que acontece? Como ele sabe que o time é limitado, ele coloca um jogador mais truculento, que não tem tanta técnica, para se defender. Eu acho o contrário. Eu acho que ele devia colocar jogadores mais técnicos no meio campo pra arrebentar os caras, pra ficar com a bola e pra ir pra dentro dele. Exato. O cara tá indo pra estreia do time na Libertadores. Não tá jogando contra o Boca? Não tá. Mas tá jogando na Argentina, que todo mundo sempre fala, olha, Libertadores, pegar argentino lá é sempre complicado. Né? Ou todo mundo fala isso. Aí ele tá indo pra uma estreia de Libertadores na Argentina, com 18 minutos do primeiro tempo, o zagueiro dele é expulso. Ele não tem culpa disso aí. Não, aí não tem culpa. O cara tá lá. Aí não tem culpa. Aí não. O cara tá lá. O cara deve ter pensado. Mas você concorda que o Mano falou, ele tem que estar. Ele tem que lidar com essas situações. Okay. Se acontecer isso, o que, que eu faço? Okay, mas, sim, ele tem que estar preparado. Okay, a gente não tá. Ok, mas ele pegou. Ele tá pegou, lendo o jogo a todo momento. Ok, mas na leitura dele eu não vi ele errado. Ele falou, pô, eu não vou fazer uma coisa muito ousada, que se eu abrir e tomar 3, 4 aqui, eu tô morto. Eu tô jogando fora na Argentina, eu vou ter mais 70 minutos de jogo com a menos um zagueiro. E o Palmeiras não jogou mal depois. Não, ele até que jogou defensivamente muito bem. É que não adianta, gente. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, vai ser por causa do elenco. Se o Palmeiras for eliminado, é porque o técnico é ruim. Não vai ter jeito. É que o torcedor do Palmeiras tá meio escaldado, né? Por causa do ano passado com o Marcelo Oliveira. O torcedor do Palmeiras não gosta. Então vai ser igual o Marcelo Oliveira, porque foi campeão, mas o Marcelo Oliveira não tinha nada a ver com isso. Não, mas o que precisa entender, Sombra, só pra fechar e finalizar aqui, é o porquê o Palmeiras investiu tanto dinheiro pra montar um time e investiu uma quantia pra contratar um treinador que não fosse questionado pela torcida. Eu te falo por quê. Por quê? Mas qual porque treinador ia ser, mano? Eu te falo. Poderia ser o Abelão, poderia ser o Mano Menezes. E eu te falo, e não é a chuva, tem informação. É, fala. Porque é uma pergunta que eu me faço todo dia. É, é verdade, mano. E eu perguntei pra uma pessoa do Palmeiras. E ele falou o quê? Um dos responsáveis na época pela contratação. E fiz a mesma pergunta que você me falou. Falei, olha, eu tô meio surpreso. Sim. Aí o cara, a pessoa falou o seguinte pra mim: o Palmeiras montou uma estrutura que o treinador não é a peça mais importante. Ele falou, eu tô te falando que a pessoa falou pra mim, o Cuca, internamente, também era contestado dentro do Palmeiras. Mas era muito. O Cuca, né? O pessoal respeitava, né? Eu tô te falando o que ele falou pra mim. Ele brigava. Aí eu peguei e falei assim, por que que vocês, então, não deixaram Alberto Valentim? A pessoa falou pra mim, Alberto Valentim não tem casca, não tem cancha pra aguentar isso aí. Uma coisa é escalar o time. Amanhã precisa mexer num figurão, ele não tem... Batista é igual. Aí, ele falou, hoje, para substituir o Cuca, que não queria ficar no Palmeiras, ele falou, eu só via dois treinadores do mesmo nível. Quem? Um, os dois não viriam jamais. Um é o Tite, que foi para a seleção, o outro é o Mano Menezes, que não sai do Cruzeiro. Ele não viu Abelão, nada disso? Não. Então, Beijo, mas a diretoria do Palmeiras traçou mal uma estratégia, porque achar que o treinador é só um detalhe é um grave erro. Porque você tem um grupo ali de 30, 40 jogadores que um tem um ego maior que o outro, um tem um salário maior que o outro e todo mundo quer jogar. Se você puser qualquer cara lá na frente, não é o caso do Eduardo Batista, mas se você puser qualquer banana... Tá na cara que esse cara não vai segurar o rojão. Exato. Achar não, porque o Palmeiras ele tem uma estrutura, quem tá ali é praticamente decorativa, é figurante, meu desculpa. Menino, é uma grande. É um erro de estratégia, né? Eu achei também. E é informação. Sim, isso sim. Não é? Eu sei, eu até deduzo quem seja a sua fonte. Você não me falou quem é, mas eu deduzo. Mas é complicado. Lá? É complicado, mas ele não deduz nada, ele sabe. Aqui o senhor falou que você falar, eu dou no fígado dele aqui mesmo. Não, não tem que falar. Você não daria no fígado do Mano. Você não daria no fígado do Mano. Você não daria no fígado do Mano. Ele me dá porrada no fígado. Já chega os remédios que o Mano toma. Ele me dá porrada no fígado se eu deletar nada no ar. Mas é tudo bem, você já tinha me contado essa história, né? Você já tinha me falado. Agora, é um erro, né? Não pensarem, por exemplo, no nome do Abelão. Você viu o Abelão hoje no Fluminense? O Fluminense é um time inferior, muito inferior ao Flamengo, mas jogou de igual para igual e acabou ganhando do Flamengo. Sem o Scarpa. Então assim, o Abelão é um cara que é bom de montar time, de treinar e tal. Eu não sei porque que não pensaram no nome dele. Juro por você. Um cara que já foi campeão de Libertadores, sabe? Um cara experiente. Eu não montaria. Cara que pega time com elenco, com nome que, ó, você vai ficar na sua aí, que é nós. Cara que fica gritando ali. Eu acho que tem que ter esse tipo de... Ô, Dodô, sabe? Desculpa, cada um tem uma visão. Eu não montaria um time igual desde o Palmeiras e daria pro na técnico... mão de um cara. Exato. Por exemplo, o Fábio Carille tá no Corinthians, espetacular. Mas o Corinthians. Espetacular. Time... Tudo bem, mas o Corinthians não se espera muito, Alberto. Então, é porque não foi feito um investimento tão grande, né? Você acha que a torcida do Corinthians ia ficar feliz se fosse feito um investimento igualzinho do Palmeiras, se o Corinthians estivesse com o time do Palmeiras hoje e colocasse o Fábio Carille? Não, mas não é isso, Corinthians. Vocês iam criticar, vocês não iam encher o saco. O Corinthians teve isso no passado, que o time do Corinthians era o time do Tite. O Cristóvão, o torcedor não queria. Aguentou? Crisan, para encerrar sua participação, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Primeiro eu queria falar que o Mano é um torcedor do Real Madrid lascado, porque não foi roubado os pênaltis. Você tá de brincadeira, João, você é louco, mano. Tá louco. É cego, né, também. O Mano é o bem contraditório cego. Da vida. Contraditório não, sou realista. Não, mas o Mano tá cego. Ó, o cara caiu, deu uns 3 passos. Ah, você é louco, não defende indefensável, velho. Você podia ser advogado do goleiro Bruno, velho. Meu, o Bruno tá solto. É, não, mas ele tá aguardando em liberdade um julgamento definitivo, ele recorreu. Mas ele não foi inocentado do caso. Mas tá em liberdade. Não tinha que estar solto. É. Fala aí, Crisão. É um absurdo, né? Não tinha que estar solto. É. Tinha que estar bem guardado. Mandar um abraço pros caras do trabalho da Officer. E um amo ela pra minha namorada, GG. Qual o nome dela? Bruna. Bruna, hoje é dia de espaguete no molho, hein, velho? Molho vermelho ou molho branco, velho? Molho branco hoje. Molho branco. Hoje tá bom. Não, ao contrário, não seria hora do molho no espaguete no molho? É, Benjamin, espaguetinho no molho, Benjamin. Pô, você tá falando, você tá relacionando outra coisa, Benjamin. Porque pra minhoca cega, macarronada é suruba, hein? É, velho. Opa, ô, Crisão, um abraço pra você. Boa noite. Obrigado pela participação. Valeu, Sombra. Falou, vocês são sensacionais. Abraço. Obrigado, valeu. Valeu, velhinho. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. Oferecimento do McDonald's, Domênico. Vamos falar de McDonald's. Que dia que é hoje, Sombra? Você falou o dia hoje já? É quinta-feira. Domênico. RG, meus amigos, Benjamin, Mano, Motinha, Ale. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira no McDonald's é dia do Cheddar McMelt. O melhor. Boa. Cheddar McMelt, hambúrguer de carne com cebola grelhada. Eita. O molho shoyu, queijo cheddar derretido, vai imaginando. E pão escuro com gergelim, hein? Meu Deus. E deu água na boca, né? Esse é bom, esse é bom. Sabe quanto custa hoje? Não. É o clássico, RG. Aquele clássico. R$8. R$8, só R$8. R$8. Oito conto? E olha, com batata e refri, sai por apenas R$19,90, RG. Caraca, velho. Sensacional. E sábado tem novidade, hein? Triplo cheeseburger. Triplo cheeseburger no sabadão, hein? E domingo, dia de crispy bacon, hein? Sensacional, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, só R$8. Já disse amanhã... pra vocês que eu vou hoje, né? Já disse pra vocês que eu vou no McDonald's. Sim, hoje, leva, chefe. Mas você leva. Você vai bem pra caramba. Podemos ir. Eu vou também. Me leva. Eu vou também. Podemos ir pra você não ir sozinho. Mas olha, eu vou hoje e vou amanhã também. Sabe por que eu vou amanhã? Amanhã é um clássico no McDonald's também. É quarteirão amanhã, hein? Quarteirão, senhores! Boa! É McDonald's! Legal, é isso aí, McDonald's! Já passou o sonho, meu produção? Meu bom aqui, que perto da rádio tem McDonald's aqui na Pamplona. Porra, onde você quiser. Tem no shopping, tem ali. Tem três. Tem na Alameda Santos. Tem no shopping. Pra que lado você for, tem. É verdade, o McDonald's tem todo canto. É isso aí. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento do Buscapé. Dia do Consumidor Brasil é no Buscapé. Acesse o site ou baixe o aplicativo grátis. Vamos dar um busca nas notícias do Corinthians aí, ô Motinha? Bora, Motinha, bora. Coringão tá pronto aí pra pegar o Verdense. Quem tem os times aí, mano? Não tem. É, o Corinthians ele... internet, minha internet tá ruim. Mas é o time que venceu o Santos, ô Motinha. O Corinthians ele vai jogar lá com o Cássio, com o Fagner, com o Pablo, o Balbuena e o Guilherme Arana. No meio campo teremos aí o Giroto, o Maicon lá aberto na ponta teremos o Romero, centralizado o Jadson e na esquerda o Rodriguinho, e lá na frente teremos o Jô. É o time que espancou o Santos no sábado e possivelmente fará o mesmo para o Verdense. Ô, mano, o Jô tomou a titular. Bacana, verdade mesmo, mano? Então, Motinha, eles têm variado, né? De vez em quando. O Jô, nos últimos dois jogos, aí, ele acabou entrando aí como titular, mas o... O Cazin é um cara que tá incomodando. O Cazin tá fazendo sombra. Inclusive, sempre entra no segundo tempo. É, eu, particularmente, gosto mais ainda do estilo do Cazin. É, mesmo o Jô tendo decidido o clássico contra o Palmeiras, fez o gol também da vitória contra o Santos. Mas eu acho o Cazinho um cara mais participativo que o Jô. É aquele cara que, quando o jogo tá meio enroscado, quando o jogo tá meio brigado e tá difícil, e o Cássio começa a explorar a bola no ataque, ele sempre busca o Cazinho pra fazer aquela referência de pivô. E o Cazinho dificilmente perde aquela dividida. Sim. Então é importante você ter um cara como esse aí, que é mais brigador, é um cara que se movimenta mais, é um cara que dá mais opção de passe. Eu ainda acho que o Cazinho, ele tá um passo à frente do Jô, mas o Jô tem sido mais decisivo que o Cazinho em termos de gol. E o Cássio ontem não tinha participado do treino, né, mano? Ele foi poupado, né, Motinha? É. Ele foi poupado porque ele tava com desconforto lá, uma dor muscular, e acabou sendo poupado do treino, né? Mas possivelmente jogará hoje. Legal, é isso aí. Notícias do Corinthians. Temos aqui. Você não tá ligado que ia ganhar a Copa do Brasil, velho. Mas o bagulho é embaçado. Esse ano a gente vai saber. O bagulho é embaçado, hein? Esse ano a gente vai saber. É um título que vocês não sabem o que é, mano, mas é da hora. É, nossa. Meu Deus. A Copa do Brasil é como se fosse a Champions. Ah, nossa, me peraí, deixa eu anotar o horário. Aqui. Mensagens. Mas fica tranquilo, horário, o dia que a gente ganhar não vai ser roubado. É. Vamos lá. A gente nossa. Também não, agora você deu uma pedrada na RG que tá nossa. Quieto. Nossa, pedrada ninguém. Você deu uma pedrada na RG que tá cê quieto. Tá então, louco, aí eles vão falar assim: ah, ele também já ganhei. Ganhei. Corinthians não ganhou Copa nenhuma do Brasil roubada. Aliás, nenhum título do Corinthians foi roubado. Ah, mensagens, não, nenhum mensagens, TXzinho. Mensagens. Não mesmo. Então é o teu time aí. É, assim. Ah, que foi em 2012 que lá, ganharam o título do vestiário. Quem foi aquele Corinthians? Aquele Corinthians time de 2012. Quem que era? Ah. Corinthians e Brasiliense? A Série B lá da Libertadores. Quem que era? Aquele do Pacaembu, aquele jogo? Ah, o coleguinha deles, o Simon. Ah, e, ali, tá e ali não foi erro nenhum do Simon. Não, quase nada. Chupa ele, Brasiliense, time de deputado. O Corinthians fez um bem pro Brasil. Aquele joguinho no Pacaembu? Olha aí o corporativismo. É. Corinthians fez um bem pro futebol brasileiro. É como o Mano diz, né? Na dúvida, pró grande, né? É, pró grande. O Mano que defende. Mas toda hora. Mas é óbvio que sim. Eu sou árbitro. Eu vi que não é só o Mano, não. Beijo também. Mas peraí, eu se sou árbitro, eu faço a seguinte escolha, RG. Lance de dúvida, cara. Primeiro, pró time da casa. Se os dois forem grandes, pró... Isso, não, aí o critério de desempate é casa. Absurdo. Óbvio que não, Sombra. É, você é o árbitro, velho. Vamos lá. Corinthians e Luverdense nesse jogo de hoje, velho. Jogo lá, torcida aí, 90% torcedor do Corinthians. É. Não é que eu vou querer prejudicar a Luverdense de maneira intencional. Isso daí é má fé. Mas um lance de dúvida que possa gerar qualquer tipo de complicação... É pró-Corinthians. Ué, e você tá na casa do Luverdense? Agora, se forem dois times grandes, é pró-time da casa. Mas e na casa do Luverdense? Mas e você tá criticando o árbitro do Barcelona? Ale Oliveira, você tá criticando o cara que deu dois pênaltis. Mas os dois são grandes, RG. Que é, mas então, foi pra casa. E ali não foi lance de dúvida, RG. Ali foi lance de má fé. Olha, é uma batalha. É uma batalha nossa, querer arbitragens isentas, imparciais. Não dá. Sim. Aí vem esse pequeno elemento de óculos escuros no estúdio. Ah, prega moralidade e compra CD pirata. Na casa do outro, né? Comigo não tem CD pirata. O Mota. Eu? É. Nunca comprei CD pirata. Ah, e falou. Prega a sacanagem no futebol. Você é uma geladeira inteira. Ô, mano, na casa do senhor não existe Satanás. Show Satanás. Show Satanás. Mas, galera, boa. Sem hipocrisia aqui, você é árbitro. É. Certo. Você tá lá apitando lá o jogo. Ai, meu Deus. Lance de dúvida, mano. Vai lá. Boca e Emelec na La Bombonera. Você faz o quê, velho? Não, aí é questão de sobrevivência. Ah, né? Então, João. Tá os caras metem spray, metem tudo lá. E aperta, né, velho? Ô, mano, o bagulho é isso mesmo. E o Sombra faria o mesmo. Aquele não quer dar pra se torcer. Ele concorda com esse tamanhinho, né? Mas, eu queria ver o Sombra apitando, expulsando o cara do Boca. O Sombra vai concordar comigo daqui mais ou menos uns 2 anos. Que agora ele vai refletir. Agora à noite, o Sombra não dorme, ele tem insônia. Ele começa a refletir a respeito das coisas que aconteceram durante o dia. Insônia, você inventou isso aí. Eu deduzo. Ah, ele tem um monte de deduzir errado. Então, Motinha, o Sombra vai me dar razão daqui a 2 anos. Porque quando eu preguei aqui que eu sou a favor de desenvolverem o projeto das Super Olimpíadas, ou seja, todo mundo aditivado, no doping, o Sombra, ele, cê é louco, imagina falar um absurdo desse no ar. Hoje dia, ele tava falando, não, e o Mano tem razão naquele negócio, eu pensei a respeito. É verdade, eu acho. Que seria uma coisa interessante, uma Olimpíada seria. Mutante, assim, seria. É, seria bacana. Pensou o X-Men, mano. Seria interessante. Mas eu não defendo o doping no futebol, não. Não, claro. Não. Interessante. Nem nas Olimpíadas. Mas isso que o Mano falou é verdade. Quando você tá com dificuldade para dormir, já assistiu a programação do Multishow depois da meia-noite, você começa a refletir sobre as frases do Mano. É. Ah, cara, eu fico pensando na vida, fico pensando aí, né? Fala a verdade, vai sombrar. Não, não faz média, não, mano. Eu costumo pensar muito de porcaria, cara. Aí vem as frases do Mano. Boa. Olha lá, ó. Entendeu? Ah, lógico. Olha, temos mensagens no nosso WhatsApp, no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Senti mal, consulte, mano, seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, rapaziada? E aí, boa tarde a todos. É Marcos, da Zona Norte, aqui na Vila Ed, falando. Rapaziada. O Domênico... Aproveita para ficar repetindo aí que o São Paulo ainda não ganhou na arena e tal. Fica se gabando agora aí, porque, na boa, pega uma caneta, porque sábado vocês não vão conseguir nem anotar a placa. Ah! Aí deitou. Porquinho voando pra todo lado. Rapaz do céu! Falou que vai fazer uma feijoada, ó. Ixi! Arrumou o óculos. Como é que pode? O RG fala você antes. Viu? Mas o RG, falar antes é fácil. Mas ele tá confiando no time dele. Falar, mas falar antes. Confiante. Falar antes qualquer trouxa fala. Ah, não! Ah, não te ofendeu. Mas eu não tô ofendendo, eu só estou dizendo uma coisa aqui. Falar antes qualquer trouxa fala. Não. O Palmeiras já tá classificado na Libertadores, Dodô? Não, ainda não. Precisa dos pontos necessários. Já oh, tá. Você viu a humildade? Tá. Ué, o São Paulo já tá classificado na Copa do Brasil? Já tá. Já tá. Já tá. Você tá dizendo que já está? Já é, tá. É claro, já você tá. Você comprova que tá? Já. Não tá ainda. Tá. Precisa não, fazer o um jogo de volta. Não, para, Domingo. Tem todas as chances. Para, vai deitar o cabelo, assim, Domingo. Eu acho que estará, mas... Para, vai ser goleada... Vixi. Não, tudo bem. Vai encher de gol aquilo. Tá, então se... O Cueva vai voltar sem perna, mas vai ser goleada. Se não... O Bacê marca tudo aí, porque é legal. Pode marcar aí. São Paulo vai golear o ABC. Vamos passar. Aqui não tem melindre não, velho. A gente passa. ABC. Marca aí. Vamos lá, mais mensagens. Bora. E aí, galera, beleza? É Alberto beleza. Da Vila Prudente tá falando. Uhum. Deixa eu só falar um negócio. Benja e Mano, vocês estão doidos, cara. Você acha que, assim, Luverdense, Brusque, tá pensando em entrar pra disputar um campeonato, pensando em ganhar com Corinthians, São Paulo e esses times grandes? Não tem essa, cara. É tudo louco. O cara vai chegar até um momento que dá... Quando pega um time grande, vai arrecadar dinheiro. Boa. É só isso. Boa. Ou você acha que ele tá pensando em ser campeão com esses times? Ô, amigo, eu não tô presumindo nada. Eu tô citando um fato. O presidente do Brusque, ele poderia ter vendido o mando para um estádio maior e ele não quis. Ele jogou em casa, inclusive, com um monte de camisa de varal pendurado na beira do gramado, por opção própria. Pra quem não acompanhou o jogo Corinthians e Brusque, a capacidade do estádio ali era de 4.500 lugares. Lembremos que o Santo André e o Paulista ganharam a Copa do Brasil. Não, mas ô Sombra, tá na cara que o Brusque, o Brusque ele não vai ganhar a Copa do Brasil. Não, mas bem, a chance dos caras... Faz surpresa dessa como campeão. A chance do Brusque ganhar a Copa do Brasil é mínima, não vai acontecer, eu concordo. Mas o Brusque, ao invés de ele vender o mando pra tentar ganhar dinheiro contra o Corinthians, ele não fez isso. E na minha opinião é a Luverdense, por mais que tenha jornalistas aí que tenham citado informações, eu respeito a opinião de todo mundo aí, as informações que o pessoal traz aí e divulga na mídia, mas o Luverdense, Sombra, não é que ele foi impedido de jogar em casa. Ele teve um problema na arquibancada do seu estádio, que reduziu a capacidade. Se eu não me engano, acho que a capacidade seria em torno acho que de 4 mil ou 5 mil lugares aí nesse jogo, né? Não, daria. Porque a terceira fase da Copa do Brasil, Domênico Gato, você não tem um mínimo exigido pela CBF para que você faça. Passa no campo do CMTC Clube até. Ué, o Brusque jogou num campo de 4.500 lugares na outra fase. Agora, nessa próxima fase, ainda não existe uma limitação por parte da CBF de capacidade mínima. Pelo menos essa informação que eu tinha. Então, o Luverdense, ele preferiu sim, ao invés de jogar em casa para 4 mil, 5 mil torcedores, ele vai vender o jogo aí para a Arena Pantanal, vai arrecadar uma boa quantidade de dinheiro e sabe-se lá Deus se isso aí não vai ser prejudicial para a própria equipe deles. Vamos lá, tem mais mensagens. Boa tarde, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é o Tino de Osasco, Santista. Gostaria de expor uma pergunta. Vocês disseram aí que o time que vai jogar contra o Corinthians hoje está jogando na Arena Pantanal. Mas não foi por opção dele, não. Uma entrevista que o treinador deu para o repórter do Esporte Interativo disse que foi a CBF que mudou esse jogo para a Arena Pantanal. Não foi por escolhas dele, não, viu? CBF também está ajudando o Corinthians. Então, é mais uma informação leviana. Acabei de trazer a informação aqui. É assim aqui. Que ganha a Copa do Brasil? Basta pegar aí, ô amigo, o regulamento. Pega o regulamento da Copa do Brasil e me mostra onde tá falando que na terceira fase você é obrigado a ter uma capacidade mínima. Não tem isso, cara. Não tem isso. Se o Luverdense quisesse utilizar o próprio estádio, poderia. Bom, já tá manchado, hein? Não tá, não. A única coisa que tá manchada aqui já é o seu manchado. Traseiro. Não, é juiz. CBF mudou. Que feio. O seu traseiro tá manchado. Segue o jogo, sem moratório. Ruim. Mais uma mensagem no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Cara, na verdade, eu imagino que o Eduardo Batista não tenha colocado o Thiago Santos pra jogar atrás, porque antes da expulsão, o Thiago Santos também tomou um cartão amarelo, então o risco de ser outro expulso seria grande, entendeu? Acredito que tenha sido isso daí. Um grande abraço pra todo aí. Vai palestra. Valeu. Vai palestra. Não, ele podia ser tirado do Thiago Santos, então. Mas dá na mesma. Dá na mesma, RG. Podia ter tirado do Thiago Melhor Santos. Ainda, ele tirava o Thiago e põe um menino. No... Aliás, aquele menino foi bem, o Antônio Carlos. Né? Aí colocava o zagueiro, colocava o Felipe Melo e o Michel Bastos. Então tirava o que já tinha amarelo. Melhor ainda. Mais uma mensagem mas aqui não no tinha nosso... amarelo, não, o Thiago Santos. O Thiago Santos, não. Mas peraí, o Vitor Hugo, ele foi expulso. Espera, calma. O Vitor Hugo ele foi expulso com 22 minutos do primeiro tempo, certo? Ele tomou o amarelo com 19 e ele foi expulso com 22. O Thiago Santos ele foi tomar o primeiro amarelo dele ali, porque ele não foi expulso, com 41 minutos do primeiro tempo. Ah, então não. Ah, então deixava ele lá. Não tinha cartão aquela hora, não. Então o rapaz tá errado. O cartão amarelo do Thiago Santos aconteceu aos 41. Então o rapaz errou. Então tinha que ter deixado... Foi ruim! E depois, era 41, menor. E depois tomou amarelo, vira o segundo tempo, você tira o Thiago e coloca o outro zagueiro. O comentário dele foi ruim! Vamos lá, mais uma mensagem. Aí, Benja, aqui quem fala é o Juliano. Moro em São Paulo, sou carioca. Queria te fazer a seguinte pergunta. É nóis. Hoje, com o entrosamento e o elenco que tem, quem é mais forte na Libertadores, Flamengo ou Palmeiras? Flamengo, né? Pra você, cara. Abraço. É o Mengão, né, meu? Dá pro Benjamin. É o Mengão, né? Pra ele tudo é o Flamengo. É. Yeah. Quem é melhor, né? Quem é mais forte? Quem é mais forte? Quem é mais forte? Quem? Ficou. Quem é mais forte? Quem é mais forte na Libertadores? Flamengo ou Palmeiras? Flamengo ou Palmeiras? Os dois têm times muito bons, mas amarelo. Os dois têm time muito bom, mas o próprio torcedor do Palmeiras não tá acreditando no treinador. Mas a pergunta é pra você, não é pro torcedor do Palmeiras, porra. Ah, hoje eu acho que é o. Flamengo. O Palmeiras tem mais time. Nossa, agora se destruiu o Domênico. Ele ouviu falar. Ele entrou aqui e ouviu falar que ia falar Flamengo. Você falou de coração. O Palmeiras tem mais time, mas acho que o momento do Flamengo é melhor, hein? Vaselina, velho. Eu dizia. Que vaselina. Dodô, vamos falar do Buscapé, Dodô? Vamos falar do Buscapé. 1x0 é bom. Olha, você sabia que na próxima quarta-feira agora é o dia do consumidor Brasil? Boa. Dia de todo mundo conseguir desconto, hein? E pra encontrar o que você quer, dá um busca no Buscapé. Tem smartphones, tem eletrodomésticos, moda, tudo com até 50% de desconto, hein? No Buscapé você tem segurança total, navegue logado e se a sua compra não chegar, o Buscapé te protege em até R$5.000, hein? Olha só que legal. Dia do Consumidor Brasil ao vivo no Buscapé é dia 15, hein? Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Vamos ao último ouvinte da noite. No oferecimento de McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, quarteirão por apenas R$8. Pisaram no rabo do cachorro. Ah, é assim mesmo. E quando ele crescer, ele vai ser bravo, porque é filhote de Rottweiler. Eita. É mesmo? Mexe agora e depois. Olha aí. Ele vai aguardar sua fuça. Alô? Alô? Alô? Alô? Oi, boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. Boa noite, é o Sérgio? Ô Sérgio, tudo bom? Ô Sérgio. Beleza, graças a Deus, né? Amém. Você tá em casa ou tá no carro, Sérgio? Tô na rua. Na rua? Na rua da amargura? Na rua. Não, e qual o nome? Sérgio Luiz de Melo Alves. Ó, nome de rua. Que pega, Melo Alves. Que isso? Nossa, crianças irritantes aí. Ah, velho. Crianças que tá dormindo essa hora. Ela pira em vocês, velho. Ah, legal. Qual que é o nome da tua filha? Tadinha, eu sombra zoando ela. É. Qual o nome da tua filha? Analice. Ah, ô, Domênico. Oi. Ela acho que já falou com você umas duas vezes no programa do Palhacinho. Ah, Analice. Que legal. E por onde anda, Domênico Gato? Ah? Analice Nicolau. Que era uma moça bonita. Ela saiu pelada numa revista. E depois virou jornalista do SBT. Acho que continua lá, mano. Apresentadora. Tá lá, né? Apresentadora. É. E tinha aquela música do Camisa de Vênus, lembra? Maria Alice. Ela tá realizada. E a do Los Hermanos? Comprou uma casa. Analice. Benjamin adora essa música. Ô, velhinho. Isso é um pavor. Não, isso é legal. Nem eles gostam dessa música. Ana Júlia é legal. Nem eles gostam. Eles odeiam. Deixem a Júlia pra lá. Ô, Sérgio, e aí? Quantos anos, cara? Sérgio? Tá vendo? Sombra tinha criança. Aposto que foi a criança que foi lá e bateu o dedo. Foi você que desligou, velho. Não é difícil. Foi você. Ainda você não gosta de criança. E pai que deixa a criança ficar gritando também junto no telefone? A outra aí, sei qual que é. Esse é o pai do Rottweiler. É o Labra. A Labrador. Labra. Alô? Alô? Alô? Alô? Hoje não tá fácil. Hoje tá ruim. Hoje não, tá muito mais que isso. Hoje tá ruim. Você gostou, né, Rigê? Alô? Você gostou do ruim? Ruim. Vocês gostaram, né? Oh, alô? Alô? É um cara que faz isso, né? Quem fala? É o Jorge. Ô, Jorge, tudo bom? Jorge. Ele do Domênico. É Jorge do quê? Jorge Aparecido Soares da Silva. Ainda bem que não é o Jorge Wilson. É. Também, ainda bem que não é o José Aparecido. É verdade. Ô, trouxão, quantos anos? Ah, juiz. Não, mas de boa. Você chamou o Jorge de trouxa? Não, pode, é assim, carinhoso. Saiu, assim, carinhoso. É que você não viu. Coração Domênico. Ó. Oh. Aí, Domênico. Domênico? Marmita do Aguinaldinho. Como assim, Domênico? Toma um cartão amarelo. Por que amarelo? Você. Você chamou o ouvinte de trouxa? Como assim? Não chamei nada, eu tô brincando. É que o ouvinte ofendeu ele primeiro. Lógico, é que você não viu. Não ofendeu, não. É, o ouvinte ia levar o cartão também. O árbitro tem que marcar o que ele vê. O ouvinte ofendeu, deu por trás no Domênico. Eu vi ele dando por trás no Domênico. Ó, quem por trás, Gustavo? Tem intervalo político hoje às 8, hein? Só pra vocês saberem. Quantos anos aí, ô velhinho? 27. RG 22.7. Mas esse Jorge foi pontual, hein? Lembra? Boa! Jorge foi pontual. Sensacional, hein? Salvou. Vai. E o bairro? Vamos ver se o Dom aí vai acertar. Bairro tranquilo. Munhoz Júnior. Munhoz Júnior, velho. Você lembra do Munhoz, jogador do Palmeiras? Lógico, ele não foi muito bem. Munhoz Júnior, mas deixa eu explicar. Fez uma boa dupla com o Wagner Love. O bairro de Munhoz Júnior é Osasco. É Os. Isso mesmo, Dom. É. Chupa aí, Ale. Acertou uma depois de tanto tempo. Nossa! Né? Eu na fuça. Quer mandar um abraço pro Zinha, pra toda a galera do Take aí, todo mundo ouvindo a gente aí, ó. Ah, legal. Os caras são sangue bom, hein? Um abraço pra galera, os caras, tudo no Take ouvindo nós. Os caras tudo ouvem nós. Take valeu, é Zinha! Aí, quando eu não tiver lugar pra parar ali, Euzinho, eu vou encostar aí, falou? Como assim? Vai encostar aí? Lá dentro, né, mano? Tem estacionamento ali. Você vai parar lá dentro, né? Pode, não tem que ali na Brigadeiro Tobias? Não, é aqui, mano, na frente do Singapura ali. Zagnacht. Ah, na Zagnacht. É. Ah, tá. Atrás do Center Norte. Tá bom, e o time? Aí, mano, o rei dos clássicos. O rei dos clássicos é o Corinthians, velho. É nóis. É nóis, velho. É nóis. Rei dos clássicos. Passamos o bambu aqui nos caras. Ai, caraca, velho. Fica só piada, velho. O gol do jogo dos dois. Pois é. Passamos o carro nos caras, velho. Vamos passar o carro. Só falta agora o time dos caras aqui, velho. Vocês têm pipa de gesso. Final do mês, não escapa, não. É, não escapa, né? Eu sei. Eu lembro no último jogo lá no Morumbi. Eu quis mudar a data pra tentar... Porque tem medo lá de pegar o prato e escorrendo não é elenco. Tá escorrendo, hein? Joga aí, Paquitão. Tá escorrendo, 3 minutos de Corinthians aí entre vocês. 3. Vai. Acelera. Ô, amigão. O programa. Ô, amigão. Quer mandar um abraço? Diga. O Corinthians vai pegar daqui a pouco aí o Luverdense aí pela Copa do Brasil. O Corinthians tem que passar mais uma vez o babão, porque a Copa do Brasil precisa do Corinthians campeão de novo. Ou não? Muito mais importante que a Libertadores. É, porque na boa, cara, eu não vejo aqui, no cenário sul-americano, um time pra frear um europeu, tá certo? No Mundial, a não ser o Corinthians ano que vem. É verdade, velho. Ai, peraí, deixa eu anotar que hora que foi. Peraí. Quando eu falei ali, se me deu cartão, você tá começando a entender. Eu não tô falando bobagem, velho, porque... Você tá começando a entender. Ô, amigão, você que é um cara que acompanha o futebol, qual foi o último sul-americano que foi disputar o Mundial e não passou vergonha, não tomou tapa na cara de europeu? Corinthians em 2012. De lá pra cá, foi só fumo, velho. Pegou São Caetano inglês. Foi só fumo. O São Caetano inglês que eliminou o Barcelona, que ontem ganhou roubado do Paris Saint-Germain na semi, e eliminou o Bayern na final. Às vezes acontece. Então, o Santo André ganhou a Copa do Brasil, ué. Então chupa, mané. Não é que eles pegaram qualquer jagunço, não. Diferente de vocês, que foram campeões do Milan, que nem campeão europeu tinha sido. Eita, o Milan Barcelona, Milan, Liverpool. Ah, o Milan, cidadão, a gente nunca foi campeão mundial em cima do Vasco, não, velho. Se o senhor não sabe, o Milan nem campeão da Champions League. Mas a gente nunca foi campeão em cima do Vasco no torneio de verão, não, velho. Aquele ano lá em 93, nem campeão. Nunca fomos campeão em cima do Vasco, não, velho. Tem o emblema da FIFA, tem a chancela da FIFA. Ah, para, vai. Torneio de verão, não. Segue o jogo, sem falatório. Uma frase só, o time do Vasco em 2000 era melhor que o do Liverpool em 2005. Óbvio. Nossa. Que era. Que? Óbvio que era. Para, que fanfarrão, velho. Baseado em que você tá falando? Mas óbvio que era. O Liverpool, o goleiro do Liverpool não tomava gol há 200 jogos. Tá louco. O Vasco não tinha ninguém melhor que o Gerrard, tá louco. Ô, Domênico, me fala um jogador que melhor. Meu time não foi campeão de Libertadores em cima do Atlético Paranaense. O Vasco tinha Romário, Edmundo, por que tem o time não tava lá meu time, meu Domênico. Meu time não tava lá pra eliminar. Meu time não foi campeão de Libertadores em cima de New Old Boys, velho. Desculpa. Mas seu time não tava lá. Invicto ainda. Para, seu time não tava lá. Geralmente era eliminado. Mané. No Morumbi pelo Boca Juniors. Ô amigão, vou falar com você que é bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA, mano. New Old Boys 2, Pet Soul Boys também 2. É verdade, tá ali. Pet Shop Boys. É, ô amigo, infelizmente que temos que correr porque tá chegando o horário político. Acabou teu tempo. Não, agora se você fosse firmeza mesmo, você contrariava o horário político, deixava o ouvinte no ar. Tá, falou. Mostra que você gosta dos ouvintes. Falou, liga aí, lá pro Fernando. Mas sabe como é corintiano, Mané? Sua firmeza é pura, né? É isso aí, Mané. Quer mandar abraço pra quem aí, ô, Popó? Ô, irmão, manda retirado o cartão do Doutor. Retiraram meu cartão, não? Tiramos. Manda um salve pra quem você quiser, irmão. Não, eu queria mandar um abraço aí pro meu brother, Bruno Terto. Chupa pro palmeirense, Diego Lamartine. Chupa Domênico, marmita da Aguinaldinha. Um abraço aí pra você, mano. Mota sem pescoço. Mota sem pescoço. Vou te mostrar o que não tem pescoço aqui. Mota parece varia. Valeu, valeu. Nossa, um abraço, tudo de bom. Tchau, valeu. Tchau. Ai, ai, ai, ai, ai. Vamos falar da Nissan, né, ô Narigodô? Vamos aqui, ó, Nissan. Ah, o Nissan? Você quer falar ou não quer? Vou falar. Tá, fala. Olha só, amigão, marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero, porque chegou o Nissan Days, o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter super valorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital. Botão Push Start. Câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. E não esqueça, hein, pedestre? Use a sua faixa. É Nissan! É, Nissan, uma pena. A gente tem componentes aqui no programa que tem uma briga com Deus. Mas tudo bem. Os caras não gostam, fazer o quê? O Estádio 97 tá encerrando por aqui. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Briga com Deus é bom. Ele, Ayrton Crisan. Ayrton Crisan, 3 dias úteis para retirar a sua camiseta aqui na Energia 97 entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? O Estádio 97 que volta amanhã, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, quarteirão por apenas R$8. E extra, você merece extra economia. E ó, amanhã a gente começa a soltar aqui o nosso aí Fórmula 1 na promoção Estádio 97 na Pole Position, promoção de 18 anos, mais uma das promoções de 18 anos do estádio, que vai te levar para assistir a Fórmula 1 no GP da Catalunha. Olha que legal, ainda vai visitar o Parque da Ferrari, as atrações da Catalunha, né? Vai, ó, vá para Montserrat, maravilhoso, vai conhecer a Barceloneta, as praias, vai conhecer muita coisa legal, uma cidade maravilhosa. De fato, tá bom? Você vai curtir muito. Estádio 97, então, volta amanhã às 5h30. Já vai ter um pequeno intervalo político agora, né? Mas já já, e depois da sequência do horário político, a gente tem aí o Night Sessions, os melhores DJs de House Music do Brasil, fazendo o seu set aqui na Energia 97, tá bom? Nada do horário político, os caras falam que quer intervalo e não aparece. Energia do DJ. Vale ouro esse horário aqui. É, pô. Tipo, só, enquanto tá aí, ó, o ataque do Vasco em 2000 tinha Edmundo e Romário, na prorrogação entrou Viola, meio campo tinha Amaral, Felipe e Juninho Pernambucano. Na zaga tinha Mauro Galvão, goleiro era o Elton. Nossa. O lateral esquerdo era o Gilberto, que foi pra seleção, pra Copa. Agora é o bom, Liverpool mesmo. Só tinha o Gerra. Muito bom, tio. Tô falando, o time do Vasco em 2000 era melhor que o Liverpool. O time do Corinthians era bom também, aquele time. Mas não ganhou. O Sombra cheio de querer pagar pau pra inglês. Vai sentar no colo da rainha, rapá. É, sim. Quem ficou pagando pau pra inglês foi você defendendo o Manchester City hoje. Não, eu falei que o Paris Saint-Germain é melhor. Ah, eu sim. Falei, os dois são do mesmo nível, mas ainda acho o Paris Saint-Germain melhor. No videogame, o overall do Paris Saint-Germain é mais alto. Overall. Tá certo. Já já a gente aguarda. Hã? Overall. Não vai ter horário político? Olha. Ih, volta, RG. Walter Ribeiro. Queimaram o ouvinte de bobeira aí, ó. Vamos fazer o concurso agora. Quem ligar o ar e imitar o Domênico melhor vai ganhar. Ruim. Ruim. Agora vai. Aê! Você acredita no futuro do Brasil? Como jovem, eu não vejo meu futuro nesse país. Tá difícil. Por nós mesmos, eu tenho esperança que nosso Brasil ainda vai chegar lá, vai sair dessa crise. O Brasil precisa mudar. Tem que haver uma mudança, porque do jeito que tá complicado. Quem faz o Brasil é a gente. Quem vai fazer a diferença somos nós, brasileiros. O Brasil tem jeito? Claro que o Brasil tem jeito. Eu acredito no futuro do Brasil. A mudança começa no meio da gente. Eu acho que ainda existem pessoas de bom coração, que têm boas intenções, que têm vontade de mudar isso que está aí. A mudança começa dentro da gente. Estamos todos conectados. A mudança começa em cada um de nós. O Vasco Rezende, presidente nacional do PRP. Nós, o PRP, temos a convicção de que quem faz o Brasil somos nós, os brasileiros. Nosso país está passando por grandes dificuldades, mas com a força e a determinação da nossa gente, conseguiremos mais uma vez superar esses desafios. E com certeza estaremos prontos, preparados para seguir sempre em frente, porque nossa gente sabe o que faz. Em todo o país, milhares de brasileiros fazem a sua parte por um Brasil melhor. Entre eles, o Pró-Humanos, uma ONG que reúne voluntários de todo o Brasil e que se vestem de palhaço para levar alegria e ajuda a milhares de pessoas carentes. A proposta do Pró-Humanos é levar amor e esperança a qualquer pessoa. Então, se a gente sabe que a pessoa está passando dificuldade, está passando fome, a gente corre atrás. Outro exemplo é o Grupo Criança Feliz de Goiânia, Goiás. Lá, mais de 30 voluntárias mirins resolveram se unir para ajudar as crianças carentes da cidade. A gente estava reunida, a gente viu na TV, porque muitas creches estavam precisando de ajuda. Alimento, roupa, comida. Daí a gente teve uma ideia de ajudá-las e foi falar com nossos pais. Daí eles deixaram. E a gente junta arrecadações e traz para as crianças. O Brasil tá ficando sem emprego, tá ficando numa situação ruim. Desmotiva as pessoas a encontrar uma solução, a enxergar que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente tem que reagir para sair disso. Nós como povo, nós como cidadão, a gente precisa lembrar que eu preciso fazer a minha parte. E se o governo tá ruim, eu vou lutar, vou tirar ele e vou lutar por um melhor. Sabe, elas são esperanças de um futuro melhor, de um país melhor. O Vasco Rezende, presidente nacional do PRP. O brasileiro trabalha e mostra no seu dia a dia que é possível fazer muito mais. E nós, políticos, precisamos utilizar esses exemplos para atender às necessidades da nossa população. Com responsabilidade e seriedade. Cada um faz sua parte, com trabalho e determinação, aprimorando a grande arte de construir uma nação. Ana Emília, presidente PRP Mulher. O Brasil está passando por uma profunda crise. Felizmente, acordamos para a necessidade de mudanças e percebemos que não apenas os políticos que devem mudar. O Brasil precisa de uma transformação política, moral e ética. E é através do exemplo que construímos comportamentos novos. Precisamos mudar sim, mas com tolerância, com paz, amor entre as pessoas, respeito aos direitos e opiniões. Nós mulheres, que somos a maioria da população, podemos e devemos colaborar nesse processo. Como disse o Papa Francisco, a mulher é que traz harmonia. Ela que ensina a acariciar, a amar com ternura, que faz do mundo uma coisa bela. Quando não há mulher, falta harmonia. De mãos dadas, homens e mulheres, vamos juntos fazer a nossa parte por um Brasil mais justo e igualitário. Jorge Cajuru, PRP Goiás. Na política, estou feliz por saber que vale a pena ser diferente, mudar em mão dupla. Recebi do partido e só do PRP a permissão de ousar, voar livre, voar longe. O Vasco Rezende, presidente nacional do PRP. O PRP está buscando para seus quadros pessoas que estejam dispostas a fazer uma política diferente. Uma política voltada para melhorar de verdade a qualidade de vida de cada cidadão. Entendemos que só assim poderemos construir uma sociedade mais justa e mais humana. É assim que o PRP pensa, é assim que o PRP trabalha. Um grande país, uma grande nação.

Sessions.